Bem-vindos ao Neo Play episódio 52, com os pro players, só que não. De sempre, Old Coffee. Street Fighter V saiu do beta. Cisne Negro. Enfim, temos Street Fighter, agora veio. Agora eu acredito. E eu sou o Dissection. E parece até mentira, mas já conseguiram fazer um emulador do Nintendo Switch. O pessoal lá do Citra, da Citra, lá sei lá como fala, conseguiu em 10 meses de videogame, já conseguiu fazer um emulador do bagulho. Vocês viram essa notícia? Eu vi, mas parece que tem que ter um modelo antigo, tem umas tretinhas, não, mas logo Não. Isso que você tá falando aí, digo... Era o desbloquear o videogame. Eu tô falando emulador mesmo. Emulador. De você pegar e jogar no computador. Emulador já? Emulador. Sabe o que é o pior? O 3DS demorou um maior tempo pra aparecer um emulador. Foi até o pessoal do Citra. E ainda não tá tão bom. É, então, mas foi até o pessoal do Citra mesmo. Agora o videogame, o Switch, meu, não tem, acho que 10 meses esse videogame, já tem emulador. Nossa, a Nintendo se gabava tanto que era um sistema todo moderno. Inhaqueável. Pois é. Cara, é o que eu sempre digo. Videogame que não foi hackeado só tem um, Zeebo. Quero ver bater. Não tem emulador, ninguém quer. Tem os piores videogames, tu consegue fazer uma emulação. Aqueles videogames. Eu tenho certeza que o da Mattel, o Mattel também não tem. Da Mattel tem. Tem emulador? Tem, da Mattel tem. Eu, tem emulador pra jogar aquele. Tem, tô te falando. Daquele do CD tem. Agora, cadê o Zeebo? Não tem, cara. O sistema é perfeito. Os caras deviam vir pro Brasil tomar uma aula do Tectoy. Deviam tomar um banho. Fala assim, meu irmão, quer saber como é que faz? É sim, cara. Beleza, então, filho. Deixa aí com o seu videogame hackeado. Vamos lá pros jogos que estamos jogando. Mas e aí, filho? Já que você já tá empolgado, o que você andou jogando nesses últimos tempos aí? Jogando, sabe o quê? Pesadelo. Pesadelo. Ah, aquele jogo que você tinha do comentado jogo brasileiro. Que tava querendo jogar. Ah. É, um jogo brasileiro, bacana. Peguei o primeiro... Tem dois jogos dentro do Pesadelo. Tem o início, que os caras lá da Sky Jazz disponibilizam no site deles, gratuito, pra você conhecer. E o dois que tá na Steam aí, que é o... Mas peraí. Esse que eles disponibilizam é um jogo inteiro ou é só um capítulo? Inteiro. É o jogo inteiro? O jogo inteiro. O jogo inteiro, é. Ah. Tá lá no site deles, disponível. O dois tem que comprar lá, tá na Steam e tal. Até com preço bom. Comprei ele na Steam Sale. E o dois é um jogo novo. Ou é o já mesmo? É um jogo novo, já é um novo. Mas a pegada é a mesma, mas com um jogo novo, gráficos novos. Mas a pegada é a mesma, dentro do metrô e tal. Eu gostei, vou te falar, gostei. Eu já imaginava alguma coisa bem simplória assim, né? Mas como assim, uma coisa simplória? Bem... Ah, de questão de, porra, tu vai tomar susto e tal. E tem uma atmosfera bacana, o negócio do metrô. Mas você tem combate? Foi bacana. É o quê? Você tem combate nesse jogo? Ou é só ficar fugindo? Não, é só ficar fugindo. É aquele survival de fugir e tal, de procurar... Até porque o inimigo... Ele aparece, tipo assim, tu faz algumas coisinhas dentro do metrô no início, pra abrir algumas portas, aí toca um alarme e tal, aí tu começa a ver que alguma coisa vai acontecer. Aí aparece tipo assim, imagina eu jogar um JPEG no meio do jogo, assim. É tipo isso. Aí aparece um JPEG de um monstro assim. Aí se tu ficar olhando pra ele, tua energia vai tomando dano, entendeu? Nossa, deve ser muito bom isso aí. É, mas a ideia é bacana. O metrô é tipo um metrô daqui de São Paulo, de algum lugar, ou é um metrô genérico? Metrô genérico. Tem um mapa lá, um metrô meio genérico. Eu esqueci o nome do lugar, mas é um metrô genérico. Mas é bacana a ideia, eu gostei. O 2 eu comprei na Steam Sale por causa dele, que eu joguei o primeiro, eu gostei. Vou ver como é que é, não joguei ainda não. Mas, pô, jogo brasileiro, bacana, da galera lá daqui do Brasil. Tem voz assim ou é só legendado? Tem a voz, no início ele começa falando. Tem a voz narrando, né? Falando, eu vi muitos boatos de um lugar sinistro, metrô, o pessoal fala que ouviu coisas e troços, vou lá dar uma ouviu coisas e troços. É, não é dessa maneira, eu tô resumindo o resumão. Aí ele fala, eu vou lá investigar. Aí começa assim, aí começa o início ele andando assim, tchuc, tchuc, tchuc, tchuc. Aí abre a porta, aí começa. Bom, aí tu começa lá e vai, pô, aí ele, ué, o que tá acontecendo? Aí tu pega uma lanterninha, aí tem umas mensagens na parede, fuja daqui, suma daqui, não sei o que. Mas é atmosfera bacana, os caras criaram um jogo bacana. Pelos recursos que eu imagino que os caras tiveram, os piores possíveis, eu acredito que... Tirar água de pedra. Os tá, recomendo, então. Aí. Recomendo, brasileiro, jogo brazuca. Joguem mais jogos brasileiros, vale a pena. Tem coisinha bacana aí. É só pesadelo mesmo esse aí, ou é pesadelo 2? Não, esse aqui que eu joguei é o pesadelo O Início. Ah, que tá na Steam, o que tá na Steam é pesadelo... Vou te falar agora que eu tô na Steam aberta. É pesadelo Regressão. Mas o que você tá falando pra gente é o Início, então. É O Início, que tá disponível gratuito no site da Sky Jazz. Eu tô pensando que você tá falando do... Nossa, eu tô ofendido. Eu pensei que você tá falando do Steam já. Não, do Steam eu não instalei. Tá lá, eu comprei, mas não instalei ainda não. Então tem que esperar o futuro episódios aí, né? Pois é, de repente no próximo eu já tenho jogado, vou te dar a impressão aí e tal. Mas quem quer conhecer o jogo, vai lá no site da Sky Jazz, baixa gratuito, molezinho. Beleza, então. E você hoje, andou jogando o que no Steam? Hellblade, aquela da Senua. Ah, esse jogo. E aí, Old? Que empolgação, ele tá lá empolgado do que eu. Esse jogo aí, eu quero saber, uma vontade. E aí? É bom mesmo esse jogo? É bom, é curto, mas é bom. Ah, antes de mais nada, eu zerei o Witcher 3, né? O Bruxão 3. Ah, aí, só por dica de passagem, né? Foi, aí eu fiquei em depressão uns 2 meses, aí depois eu voltei a jogar alguns jogos aí. Mas o Hellblade satisfei? É bom. Mas como que é a pegada dele, o sistema de jogo dele? Né? É tipo um hack slash, aquela pegada tipo o jogo Dark Souls? Como que é isso? Não, você só anda e você tem que ir do ponto A a ponto B pra identificar um caminho, uma maneira de atravessar ele. Tem os puzzlezinhos assim. E agora o combate que tem no começo assim é pouco. Agora que é bem feito. Você não pode sair atacando que nem doido não, porque senão você se ferra. Morre. Agora ele mexe mais com o psicológico assim nessas coisas. Tem uns desafios lá que você tem que sair. Você tem que andar no escuro assim, sem enxergar nada. E você só escuta só os barulhos assim dos monstros. Você não vê nada. Aí dá uma aflição danada. Você só quer sair logo do negócio lá pra ver se vai acaba logo. Mas eles podem te acertar ou você só tá sem você nessa parte? Ou você só... Fiquei tão na miúda lá que eu fui tão devagarinho que eu acho que eles nem me escutaram. Se dá pra acertar, eu não sei. O bagulho botou... Pelo menos essa parte era pra botar medo mesmo. Conseguiu, né, hoje? Botou uma tensãozinha ali, né? Mas é bom. A história começa meio confusa porque ela é meio loucona das ideias, né? Você não sabe o que tá acontecendo. Aí até você identificar... Tem uma cara de bruxa, né? Tem uma cara de bruxa ela. É meio doidona. Pois a história se explica, assim, você tem que terminar o jogo pra você entender. Ou nunca entende. Não, não, no final ela revela lá, né? Que eu não vou dizer o que que é, né? Não vai aí você começa a encaixar as peças, assim, né? Tá, e tem uma coisa legal, assim, no jogo que não tem tutorial, não tem nada, né? Você começa ali, você se vira e só a única ajuda que você tem são as vozes da cabeça dela, né? Isso, a mulher que você, é pancada. Você jogando com fone de ouvido, você escuta as vozes. As vozes, elas são misturadas, assim, do lado esquerdo e direito, que né? Louco e tem isso. Aí ele aí fica bolado, uma voz pro lado esquerdo e outra pro lado direito. Fica as vozes fala misturadas. Assim, aí você deve matar ele. Não, você não mata. Você deve matar ele. Mate ele. É, aí, desse jeito. Ele. Tem uns que ficam dizendo pra você lutar e tem outras vozes que ficam dizendo pra você fugir na mesma hora, né? Não, foge, aí junta isso e dá aquela aflição na pessoa, você não sabe se vai, se volta, se corre. Essa garota me parece a Marjorie Chiano. Quem? Agora aqui de... Não parece Marjorie nada Chiano. Com ela. Não tem nada quem a ver. Quem é Marjorie Chiano? Marjorie Chiano, parece. Quem é? Você não sabe? Magrela, atriz da Globo. Bota aí, depois tu bota aí tu vai ver. Marjorie parece... Chiano. Mas não, onde que você viu essa mulher Marjorie? Não sei lá quem é Marjorie Chiano. Quem ela que é atriz da Globo. Ah, procura aí. Ah, então eu não vou saber quem é. Outra coisa que eu ia falar também, que vocês me interromperam aí, que quando você tá jogando, sei. Quando o inimigo tá atrás de você, assim, do lado, aí as vozes avisam, né? Ah. Cuidado, atrás de você, do seu lado, à direita, se esquiva também. Aí vocês avisam o golpe, usa golpe, dá mais defesa. Defesa, é. As vozes te ajudam. Não tem, o jogo não tem o tutorial, mas as vozes te ajudam. E te deixam doido depois também, porque cada um fica falando uma coisa. Mas a ideia é essa. Então é diferente. Já vi tudo. É. Mulher perturbada e o jogo tenta passar isso. Bacana, gostei. É isso mesmo. aproveitei as promoções de Steam e peguei o jogo que eu queria faz tempo, né? Que foi o Turok HD. Nossa, esperou 300 anos pra pegar um jogo de 300 anos atrás. Exatamente isso. Primeira coisa que eu tenho que falar, é um dos raros jogos que vem em HD e você joga e você fala, realmente, esses os caras fizeram o bagulho em HD. O jogo roda tudo perfeito, assim, bom pra caramba, em HD. Vale a pena? E tem modo online nele? Eu queria comprar esse. O 1 não tinha modo online, você lembra? O 1 não tinha, só o 2 tem multiplayer. No remake não fizeram. Não, é remake, é o HD. Ah. O Cisne fez um episódio sobre HD. Não tem muita vida útil, não. Remake e não sabe o que é isso aí. Então, eles pegaram aquele jogo lá do Nintendo 64. Sim. E além de fazer rodar bonitinho agora, no PC de agora, ainda fizeram funcionar em HD. Pois é, entendeu. Mas é o melhor jogo da franquia, mas pô, sem online não tem. Então, mas o 2 tem, porque o 2 tinha multiplayer. Você quer? Aí você compra o 2. É. Mas o 2 eu gostava do. Mas o jogo é bom. Um negócio que eu fico pensando, como que o jogo envelheceu? Bem, a maioria das mecânicas dele é coisas que a gente foi vendo depois, assim, em outros jogos, porque ele é daqueles jogos que saíram lá no começo, assim, desses jogos FPS pros videogames, né? Então os caras iam tentando de tudo. E tirando umas coisas, tipo, saltar em plataforma, que ele tem muitos aí, em jogo de FPS isso não serve. Tanto que depois a maioria dos jogos não tem, né? Isso aí é mais grande. Tirando isso, a maioria das outras mecânicas dele, assim, tudo se encaixa perfeito, assim, com os dias de hoje, assim, é bem atual. Assim. A jogabilidade tá a mesma, né? Tá não, a mesma coisa. Então, é o que eu ia comentar. Eu sou meio suspeito que eu já gostava de Turok na época do Nintendo 64. Então eu acho que o jogo se encaixa perfeito nos dias de hoje. Assim. Tirando esse negócio de ficar saltando o resto, assim, o jogo é muito bom, assim, jogabilidade boa. Eu nem lembrava, assim, mas aquelas trilhas sonoras, aqueles sons ambientes, o negócio assim é mó, parece que tá numa selva, assim, aí daqui a pouco com sons pra deixar tenso, assim, o negócio é tudo bem feito. Eu só não lembrava que, além dele ter, ele tem poucas fases, né? Só que as fases são gigantes, né? Tem fase que você tem que falar. É grande pra cacete, ó. Tempo. Até tu achar o que tinha que fazer. É, então, se eu não me engano, a fase 4 é até que é o primeiro chefe lá. Não sei se você chegou a salvar esse jogo, chegar em algum chefe. Turok, salvei. Então, você lembra que tinha um chefe que antes de você enfrentar era um cara, mas que vinha um carro, assim, que você tinha que matar o carro, subir o carro, e depois ele vinha, ele ficava correndo, assim. Matar o carro? É, tem que matar, tem uma vida. Não, destruir, matar o carro. É. Destruir o carro. É, tem vida é matar. O carro já tá morto. É. Então, na fase desse cara, até você chegar nele, a tela é mó gigante, você fica dando volta e cai, e desce, sobe. É porque tinha uma noção de espaço, tipo uma floresta mesmo, grande. É, vasta, então, assim, exatamente. Você tá tipo uma floresta. E aí você vai era subindo. Grande, muito, era coisa de maluco, assim. Tinha que chegar até um lugar. É porque ele também é porque é aquele negócio, né? Eles estavam querendo aproveitar o Nintendo 64, né? Tinha bastante capacidade de memória, né? Ainda tinha aquele negócio de expansão. Porque não tinha load, não tinha. É, nada, então, cara. Exatamente. Não tinha load, aí eles tacavam aquele negócio gigante. Não, era bacana. O Turok era muito bom. Ah, esse é remake, vou ver se eu pego. Não é remake, é HD. HD. Então, e ele HD. Ficou tão bem feitinho que aí agora já. Não sei se já saiu ou vai sair. Anunciaram que vai sair pro Xbox One também, essa versão do HD. Bacana. É, então, já anunciaram. Que o bagulho ficou bem feito mesmo, eu gostei. Tanto que agora eu quero pegar o 2. A galera que não conhece a franquia é uma boa oportunidade, né? Vamos ver se se anima a galera pra lançar o 3, né? Ah, então, eu vi os comentários lá no fórum, lá do Steam, né, o pessoal comentando. Um dos desenvolvedores lá que respondeu deu a entender que mesmo o jogo 3 só tendo saído pro 64, deu a entender que pode sair ainda uma versão pro PC, sim. Aí o pessoal até ficou meio feliz. Assim. Que ficou morto lá, né? Se lançar o 3, lança o 3 só saiu pro uma nova, né? Só saiu pro 64. Só pro 64, né? Exclusivo, né? Exclusivo. E é o que o pessoal acha mais fraco. É. Pois é, o que é o que matou, né? Mas de qualquer jeito eu queria que saísse. Eu quero que saia. O HD dele também. Quero ter a coleção do Turok. Mas vale a pena. O pessoal que não conhece, vai atrás pra conhecer que é bom. E quem conhece, pega também que vale. Street Fighter, enfim, chegou o dia de falar, se não a mais, uma das mais populares da história dos videogames. E antes de eu começar a falar, tenho duas coisas pra dizer. Primeiro, já que os primeiros jogos de Street Fighter basicamente não continham história, mas vamos falar história, Já vou explicar aqui. Porque a história foi se desenvolvendo no decorrer dos anos. Então, o Street Fighter 1, que não tinha história nenhuma no jogo, existe história, mas só foi contado depois. Mas a gente já vai contar agora. E segundo, quem é essas vozes novas que a gente tá ouvindo aí hoje? Eles nem falaram nada ainda. Eles não falaram nada. Falou, deu risada aí. Quem são esses novos meliantes aí hoje? Quem que é esse povo que você trouxe aí? É o pessoal do fórum do Discord, né? Aquele fórum também. Tava tudo desocupado, aí eu falei, tem uma polêmica, bora falar de Street Fighter lá. Aí eu chamei uns 10, só veio 2, mas apareceu, né? É o que tem. Aí, é, mas assim, esse aqui é o objetivo, você chama tipo um 20 pra vir 2, é assim, meu. Se você chamasse só 2, não vinha nenhum, tá legal, né? E quem que é os infelizes que tá aqui com a gente? Quem é? Se apresentem, por favor. Se apresente. Sim. Aí, meus filhos. Ih, caiu os dois. Eita. Agora caiu. Tão tímido. Quem é, sou? Fala aí. É, tem a, quem a gente, sou? Deixa eu ver pela lista. Opa. Aqui, pela lista. Quem é o Kenzo, por acaso? Apresenta aí, meu Kenzo, tá vendo essa voz aí? Quem é o Fish? Sou eu. Aí, tá vendo? Já deu pra perceber que os caras falam pra caramba, hein? Vai render, hein, hoje. Ah, deixa eu chegar no aguarde com o Fish. Oh, mas deixa chegar. Chegar onde, filho? O episódio inteiro é de Street Fighter. Já tá desde o começo ao fim. deixa chegar Discord. No Street Fighter pra tu ver. É. Então, deixa chegar no Street Fighter? Deixa chegar no Street Fighter. Já que tem coisa pra caramba pra contar, né? E a gente começa sempre pela historinha. Street Fighter tem história pra caramba. Não vou falar os palavrões assim. Vamos começar. Desenvolvido em 1987 por Takashi Nishiyama, surge um dos... Apesar que nesse ano ainda não... Essa versão ainda não é a... Mudou o mundo. Os paradigmas do mundo. Em certo não, ponto não. Sim, né? Com certeza não. É, surge Street Fighter. Não, mas esse jogo já tem uns bagulhozinhos já interessantes. Não, pô, porque foi o primeiro de 6 botões e tal, né? Não, teve... Calma aí, não começou assim. Isso mesmo, teve duas vezes. Teve a versão da... Verdade, tinha aquele de bater. Dois botão, que era hidráulica, que era força. Que aí você tinha que... Se você apertasse o botão devagarzinho, dava um soquinho fraco. Apertasse médio, coisa. Sim, que, sim. Na verdade, sim. Ninguém usava... A pessoa vai descer a porrada. Ainda mais que vocês já chegaram a ver como que é o botão gigante. Eu vi. Então, quem não ia dar um soco naquele botão? Com 6 botões também só saiu forte também direto? Chegaram não sai essa versão com 2 botão e... Só que tipo umas 20 alguém umas 20 chegou a jogar, né? Alguém não, chegou aqui, a jogar aqui na no Brasil. Ah, ninguém conhecia, né? O pessoal conheceu logo pelo 2. O Street Fighter 1 não cheguei a ver nenhum arcade. Vamos contar a história do Street Fighter 1 e depois continuar. A historinha de Street Fighter 1 que foi desenrolada muito tempo depois, mas é do Street Fighter 1, ela diz o seguinte. Ryu, junto com seu amigo Ken Master, foram treinados pelo Mestre Gou, no estilo Shotokan, uma modalidade do Karatê. Após concluir seu treinamento, os dois amigos resolvem perambular pelo mundo inteiro para encontrar rivais mais fortes e com isso aperfeiçoarem suas técnicas. Ryu entra em um torneio que acontece em vários cantos do mundo, em busca de lutadores mais fortes do torneio de Street Fighter. Mesmo sem ninguém acreditar, o jovem lutador Ryu vai avançando através do torneio derrotando seus adversários, chegando até a semifinal, onde enfrenta Adon, discípulo de Sagat. Depois de um grande combate, Ryu vence e chega à final, onde esse tem que enfrentar o lutador considerado um dos melhores do mundo, o tailandês Sagat, que usa a técnica do Muay Thai. Durante o combate, Sagat se mostra muito superior a Ryu, que não consegue fazer nada contra o golpe de Sagat. Após algum tempo de combate, Ryu cai no chão e está prestes a perder a luta. Então, uma energia desconhecida surge em seu interior. Ryu deseja com todas as suas forças aquela energia. E essa lhe dá forças necessárias para que ele golpeie Sagat com seu golpe mais poderoso, Shoryuken, que derruba Sagat e ainda faz uma enorme cicatriz em seu peito. Após vencer o torneio, a estranha energia desaparece e Ryu volta a seu estado normal. Ryu, então, com a cabeça cheia de dúvidas sobre o estranho poder, resolve ir visitar seu mestre Gouken para entender o que havia acontecido. Mas ao chegar no dojo do seu mestre, Ryu percebe que uma batalha havia acontecido e se depara com um golpe estendido no chão sem vida. Ryu então consegue ainda notar no ar a estranha aura de Akuma, irmão de Gou. Ryu parte então pelo mundo em busca de aperfeiçoar seus poderes e enfrentar Akuma, a fim de vingar a morte de seu mestre. Deixou o Street Fighter 1 tão legal que deu até vontade de jogar. É o que eu falei. Essa história é tão da hora, só que só foi desenvolvida muito depois. Pois é. Então. Quando tu começa a jogar o Street Fighter 1, tu... Nossa. A pessoa vai sair agora e falar assim, mano, eu quero jogar muito esse jogo. Esse jogo é o melhor de todos que saiu. Vai fazer save state até o resto da vida pra conseguir esse final aí? Nossa! Se conseguir soltar um Hadouken, já é uma vitória. Dizem que essa história aí aparece quando tu salva sem perder nenhuma energia no Very Hard. É verdade, se você botar no Very, Very Hard, sem perder depois nada, nem tomar nenhum gol. Sem levar nenhum dano, nenhum aparece gol. Até o Akuma na final, rindo de você, assim. É. A pessoa que conseguir fazer tem que mandar foto pra gente. Manda foto e áudio. Da proeza. Foto e áudio. Eu acho que é o Cisne que vai conseguir. Eu faço. Eu tenho meus meios. No Street Fighter 5, eles... Que? Nas dicas lá, que? Esqueça, pá! O que foi? Vocês estão rindo? Cortou agora, não tô escutando nada. Eu não tô entendendo nada que vocês estão falando. No update do Street Fighter V, quando você pede... No, pô, mas no isso aí você vai falar lá no 5, mas calma, né, aí, a gente tá no 1 ainda, rapaz. Calma, boca, Tchek. Pra essa história... Deixa o Fish falar, Franco, fala aí, Fish. Você é novo, eles vão escutar. Não, é simples, é quando você perde no Arcade Mode, ele mostra algumas dicas, algumas curiosidades. Uma delas, eles explicam por que eles colocaram os personagens do Final Fight no ladder do Street Fighter 1. A explicação é porque é que o Final Fight seria o Street Fighter 1, que ele era o Street Fighter 89. Era 89. Isso. Aí por isso que eles colocaram o Abigail. Eu ia falar de personagem agora. Não ia não, você tava interrompendo todo mundo. É, não ia não. Ficou bem colocado. Essa história aí do Final Fight 1, isso aí foi bacana. É, foi bom, velho. Apesar que os lutadores do jogo, cada lutador tipo, representava um país. Não, tinha dois lutadores de cada país. Isso aí me dá espaço pra fazer sabe o quê? Me deu espaço o jogo pra fazer contava, a história, né, do COD. Com dois lutadores, depois dessa piscina, né, de cada país. O Japão tinha o Hudson, que é o Geek, sei lá como fala. Os Estados Unidos, né, Joey Mike. Da China, o Lee e o Jen. Inglaterra, o Bird e Eagle. Tailândia, Ado e Sagat. Só que o Sagat, durante o jogo, não tem a cicatriz. E aí, o Ryu, japonês, e o Ken. Só que o Ken é americano. E o Ken, você só joga com ele se você entrar contra o primeiro player. Exatamente. E aí, mesmo se você... Aí, se você ganha o primeiro player, você vai seguir com o Ken. Só que vai ser como se você estivesse jogando com o Ryu, assim. Não vai mudar em nada, assim, no jogo. Mas, na real, não tem nem como mudar, né? Porque não tinha o final mesmo. Tinha nada! O jogo com jogabilidade péssima, meu. E o Ryu era ruivo, né? É. Ah, eu não sei se era ruivo, porque era ruivo, você tinha uma sandalinha era a tela do jogo, né? Não, ele durante o jogo era ruivo também. É, ele tinha uma sapatilha. É sapatilha de chinês, de japonês. É mesmo, tinha sapatilhazinha. Um barato que eu lembro que saiu eu fui inventar de jogar esse dia de novo, eu vi que era uma porcaria. Que eu lembrei, era os rounds, era de 30 segundos. 30 segundos, é. Não, mas aí... O pior não é isso, eu falar... o pior é o damage, né? Mano, era muito proporcional, meu negócio. Não, quando você... Dois, quando você três golpes soltar, da máquina que mata. Quando você conseguia soltar a magia, que já era uma desgraça pra fazer os comandos. E o jogo também tinha aqueles bônus, tinha umas telhas, aí você ia com a mãozinha lá e quebrava. Não sei se vocês chegaram a jogar o jogo. Tinha um outro, tipo uma galera, tinha umas costas do outro. Então. Umas madeiras. O Street Fighter 1, um bagulho da hora que tem, é aquele Mugen que os caras fizeram, não sei se vocês viram, quase jogando. É exatamente o mesmo jogo. Isso que eu ia fechar. Só que com a jogabilidade, arrumada e tal. Você não passa 200 mil anos pra soltar o Hadouken. Eles colocaram a jogabilidade do 2 já, né? Já ficou eles tudo colocaram mais especial, prático. Inclusive. É, o especial cagaram no pau. Agora. O especial cagaram no pau, mas o resto ficou bom. E tem o COD também. O que matava também um pouco no Street Fighter, não é aquele negócio, os personagens estavam tipo, meio pulando, assim, aí você não conseguia controlar direito, era horrível. Eles não davam. Vocês lembram do... Não sei se vocês já acompanham a série da Netflix, apareceu o Street Fighter 1 no arcade, na segunda temporada. Qual delas? Tem milhões. É que quando aparece o Ono, não é? Stranger. Ah, no Stranger Things? Aparece Stranger Things? Primeiro episódio, o segundo aparece o garoto jogando Street Fighter 1. Aí, peraí. Mas em qual temporada? Aí, eu assisti as duas? Na segunda temporada. Acho que o primeiro ou segundo episódio aparece ele jogando. Eu falei, caralho, Street Fighter 1. Ah, verdade. Logo, agora eu lembrei. É verdade, aparece mesmo. Aparece. Porque a garota é viciada em Dig Dude. A garota é viciadinha. É verdade. A garota é viciada em Dig Dude, mas o garotinho, ele estava jogando Street Fighter 1, que era lançamento. Ficava apertando igual uns doentes. Eu falei, nossa, mano. Mas era a máquina de 6 botões. Devia ser assim mesmo que a galera jogava. Era a máquina de 6 botões, se não me engano. Não, aí eu não reparei se esse. A máquina hidráulica lá de 2 botões, se não me engano, só teve 20 mil unidades, só ficou no Japão mesmo. É que isso aí parecia que dava muito pra. Os caras logo. Os caras fizeram assim, soltaram, mas logo em seguida já perceberam que era meio problemático. Da merda. É, aí já foram lá e tacaram a máquina com 6 botões. E mesmo depois da baixa repercussão de Street Fighter 1, a Capcom ainda conseguiu enxergar pontos positivos na ideia do jogo e voltou para a mesa de projetos, reformulou o jogo. E em 1991, produzido por Yoshiki Yakamoto, surge Street Fighter 2 The World War. É esse nome aí, Yoshiki Okamoto. Eu falei Akamoto. O guerreiro, mundial, olha só. Por que o guerreiro? É, a tradução, né? World Raio, guerreiro mundial. World Warrior. Guerreiro do mundo, guerreiro mundial, sei lá. É como se fosse o campeão mundial. É, o campeão mundial, coisa assim. Que a ideia não é percorrer o mundo pra ser o melhor. É, guerreiros mundiais, sei lá, guerreiro todo mundo. Aí no caso seria o título, né? Tipo, quem ganhasse do Bison na história original, assim, por assim dizer, viraria The World Warrior. Então, já que, o Fish falou da história, vamos pra história. Bison entra em ação. Personagem esse que acabara de ser revivido pelos cientistas da Shadaloo. Bison decide recriar uma nova versão do torneio de Spider para analisar as habilidades de vários lutadores do mundo e usá-los para seu próprio benefício. Entre esses lutadores está Ryu, lutador que Bison persegue há algum tempo. E como no torneio anterior, Ryu vence uma partida após a outra, até mesmo derrotando Sagat, até chegar à final, onde ele teria que enfrentar Bison. Depois de uma dura luta, Ryu consegue prevalecer sobre seu rival. Quando Bison finalmente é derrotado, Akuma aparece e mata Bison com o poderoso Gon. Akuma ainda tinha em mente trazer o lado sombrio de Ryu. Sem perder tempo, Akuma parte para cima de Ryu, mas esse havia melhorado muito suas habilidades. Após a batalha, Akuma foge e Ryu é proclamado vencedor do torneio Street Fighter. Além disso, com a morte de Bison, Shadaloo é finalmente modelado e a paz volta a reinar no mundo. Ficou muito mais interessante o jogo, né? Porque a gente não vê nada disso. A gente vai lá com os bonequinhos, a gente joga, não vê nada disso. Não, mas a partir de agora já tem uma informação. Não é assim. No jogo? É, um loirinho dando um coice no maluco. Não, é no Street Fighter 2 já tem. Não tem história super elaborada, mas já tem história. Ah, tá. Shadaloo, é Kasetu, né? Isso aí não tem nada, não. No Street Fighter 2 já tem informação lá do Nash, que é amigo do Guile. Só que na versão americana ainda vem trocado, porque na tradução, o Nash, eles mudaram pra Charlie. Né? É. Eles mudaram o nome pra Charlie. A partir do Street Fighter 2, já tem informação, sim. Já não é aquela capengue. É, são aquelas motivações bem básicas também, né? Tipo, Chun-Li, vingar o pai. E ainda não é nesse que tem a abertura clássica. Se não tá comentando a abertura, lógico que é. Nesse jogo não tem a abertura clássica lá do Scott e o Max dando soco. O Scott era o branquinho lá dando soco na cara lá do Max. Lá. Se isso fosse hoje, ia dar uma treta danada. Não, mas deu treta danada na época. Deu não. Tanto, lógico que deu. Tanto que a versão de Super Nintendo não tem entrada. Super Nintendo não tem, é. Por causa disso. Por causa que eles consideraram racismo isso aí. É mesmo, Super Nintendo não tem. Olha aí. Não eu tem. Pensando que era por falta de memória. Lógico que não, velho. É porque foi censurado. Deu um rolo do caramba isso aí, filho, na época. Deu mó ui. Se deu naquela época, imagina hoje, então. E Scott Max também, tô falando, mas a gente só descobriu isso a partir de 2016. Aí foi a lenda dos nomes que ninguém nunca sabia. Até sim. É, ninguém sabia. E todo mundo ficava esperando poder selecionar eles, né? É, o pessoal falava que era o COD. Falavam que era o COD, o Balrog. É, falaram que era o COD, o Balrog. Tinha tudo. Todo mundo falava assim, não, que o branquinho é o Killer. Mesmo sendo diferente, todo mundo falava, não, era o Killer. Na época falava que era o COD, quando jogava sem arcade. E o COD e o Balrog de costas. Essa história do COD é até engraçado, porque no primeiro, a abertura do primeiro Street Fighter, tem o cara quebrando o muro, né? E no Street Fighter 4, botaram o COD quebrando o muro do mesmo jeito, tipo, no mesmo ângulo. E agora, no 5, o COD faz a mesma coisa. Quebrando o muro da cadeia, é. Porque eles querem colocar mesmo que o Final Fight é o Street Fighter 1, assim, tipo, zero, no caso. É, então, mas você parar pra pensar, ele tá jogando o 1 fora, por causa que Final Fight foi desenvolvido quando eu tava pensando em fazer o Street Fighter 2, não o 1. Pois é. Por causa que ia ser o Street Fighter 89, não. Um, exato. Né, de 87, né? Já tinha. Quando foi fazer, aí nasceu o Final Fight. E fala a verdade, que evolução do Street Fighter. Ficou por anos e anos essa mecânica não, sendo copiada, né? A partir de agora, nasceu realmente o gênero de luta que a gente conhece até hoje. Assim, a partir desse momento, o que a gente vê hoje é o que nasceu. Assim. Nessa época, tipo, foi o que me marcou, assim, na época, acho que eu tinha uns 7 anos. Tipo, que eu queria jogar era o Street Fighter e fui jogar muito tempo depois. depois. Porque todo mundo só falava nisso e era uma coisa assim, tipo... Não, era tudo que até lugar, todo mundo ia pra escola. Como é que você joga com quem? Com quem? Aí ficava com a brincadeira. Com quem? Com quem? As brincadeirinhas lá. Acho que pra mim, tanto Street Fighter 2, quanto quando eu vi o King of Fighters 94, 95 pela primeira vez, tipo, que teve aquela de 3 contra 3, Mortal Kombat, tipo, são jogos, tipo... Que os marcaram. Foi muito fica tempo marcado, depois. Né? Foi bem depois. O Street Fighter 2 era... Não, sim. Tinha o Art of Fight 1, que era muito, muito inferior, a questão de jogabilidade. O jogo da bruxa também, que era muito inferior, que veio Mas depois. Mas uma curiosidade é que o Fatal Fury foi feito por pessoas que estavam envolvidas com o Street Fighter 2. O legal é que o Street Fighter 2, ele já saiu primeiro, né? Veio com 8 personagens jogados. O Ryu, Ken, Shulin, Guile, Blanca, Dalsim, Zangief e Erron. E os 8 são 8 personagens carismáticos. Não tem um personagem que você fala assim, que é personagem capenga. Tanto que hoje a gente já tem novos jogos da franquia tudo, e todo mundo sempre quer ver esses personagens antigos lá. Não é aquele negócio de falar, ah, não, são personagens meia boca. Os 8 personagens. E os chefes também, né? Também são tudo marcantes, né? O Bulldog, o Vega, o Sagat, o Bison. Né? Que depois teve que saiu a versão Champion Edition, que aí você podia jogar também com eles. Foi a versão que saiu pro Mega Drive. O Mega não teve World já. Pois é, isso é uma coisa engraçada, porque o Mega pegou o Champion Edition e o Super Nintendo pegou o Turbo. Você sabe o que é que existe o Turbo? Por causa que o pessoal começou a piratear muito as máquinas Fighter, aumentando a velocidade, né? De rodoviária. É, não. A primeira só por causa da velocidade. Era a velocidade, né? Rodoviária. Começou muito o pessoal hackear, mas só pra aumentar a velocidade. O pessoal começou a achar um pouco lento, né? Aí ia lá e hackeava pra aumentar a velocidade. Aí a Capcom, querendo ganhar um pouco de dinheiro, né? E viu que com isso ela perdia dinheiro, né? Porque os caras não estavam pagando pra ela pra aumentar a velocidade. Ela foi lá e lançou um jogo que você poderia aumentar a velocidade. O Hybrid não tem muito mais do que isso, assim, que você poderia aumentar. Mas nesse também eles adicionaram os golpes aéreos, tipo... E também, se não me engano, a partir do Hyper também conta hits, lembra? Acho que ainda não, esse foi só no Super. O Hyper não conta hits ainda, não? Não, ainda não. Esse que adicionaram foi só a magia da Chun-Li, que era diferente. É, a magiazinha. Era um foguinho, assim, que saía, não era aquele kickoking do Super. E ela não fazia aquela pose também toda. Ah, todo aquele filme lá. É, mas também o jogo ficou mais rápido, né, também, se fosse... passar tanto. Aí daí que eles depois que saiu o Mortal Kombat, que teve esse negócio de contar os hits, eles lançaram o Super, e aí também já veio com Fei Long, DJ, Kami, isso, T-Hawk. E acho que foi até a transição de placas, inclusive, tipo, da CPS1 pra CPS2. Exatamente. Teve melhor qualidade dos sons. O Super já é da nova placa. Ele tem uma ligeira melhora. Assim, depois teve o Turbo X, que ainda teve especial, e tinha um Akuma especial. Sim. Nossa, eu adorava fazer o códigozinho só pra jogar com a Akuma. Não, e tinha abertura também, abertura... Não, mas todas teve abertura. Ela sempre foi aumentando, se você for parar pra ver. É porque o Super, ele tem aquela abertura... O Ryu mexendo o braço, Ryu, só o braço Deus. Mexendo, mais estranho, assim. Pra baixo, aí no Turbo... Estranho, mó da hora. Não, mas se você for parar pra ver, só tá é mó estranho. É só o braço. É só o braço que tá mexendo. Não, era da hora. Não, mas na época... Você reparava, o braço o pessoal zoava, o braço o pessoal comentava. Sim, assim. Eu lembro disso. Aqui também era desse jeito. E meio no outro, no Turbo, eles adicionaram a Chun-Li e a Kami. E a Kami dando um golpe, aquela... assim, abrindo a... Não, era uma linguinha esquisita. Não, é a Kami dando a língua e a Chun-Li dando um... Não, acho que a Chun-Li só dava uma olhada. Só passeava, só mostrava a rabeta. Não tinha muita. E o Akuma, né? Não, é o que eu falei, adicionou o Akuma secreto, né, caramba? E o especial, que eu achava mó da hora ficar... carregando igual especial. Mas era horrível carregar esse especial. É, porque demorava muito, às vezes você só conseguia carregar no final da batalha. Aí no outro round, zerava tudo. Ele tá comentando de esperar outra batalha. Se você parar pra ver, foi Street Fighter que começou esse negócio de contar vitórias. Você lembra que antigamente os jogos só tinha pontuação. A partir de Street Fighter 2 tem pontuação, tem um negócio contador de vitória pra você. O negócio começou a virar tipo um contra o outro mesmo. Se você, tipo, eu jogo contra o Cine, ganhou, tá lá um round. Eu vence uma vitória, duas. Acho que é porque aí também começou a ficar mais forte o lance dos torneios e tal. Então, mas foi Street Fighter que começou isso. Acabou com esse negócio da pontuação. Street começou é tudo. Só Street vitória. Começou tudo. É, então, é só vitória. O próprio Champion Edition era voltado pra campeonatos, o nome, né? Já diz tudo. Sabe o que eu tinha raiva? Quando saiu o Champion Edition pro Mega, além de ter a abertura que o Super não tinha, eu tinha que ficar engolindo os caras a falar isso, e ter os chefes que jogavam e a gente não tinha, a tela da Chun-Li deu uma porcaria. faria de uma pedra. Olha o negócio besta que os moleques percebiam. Tem uma pedra. No Super Nintendo, não colocaram essa bosta dessa pedra. E no Mega Drive colocaram. E aí eu ficava sofrendo bullying na escola por isso. É, a pedra e os ganchos no porto do Ken também. É, então, esses negócios. E o pior é que os caras não entendem que já era tipo o cenário do Zangief. Várias coisas, Sérgio. Várias coisas. Uma coisa que eu acho imbatível do Super Nintendo é a música. Pra mim, a música de todas as versões... Melhor que o do arcade, não é? Até melhor, assim. É, a música do Super Nintendo. Nossa, era demais aquele negócio. A do Super Nintendo arrebenta. Mas o Super Nintendo é tudo mais da hora que a do Mega. Não tem nem o que falar. A jogabilidade é muito melhor. Não. Aí depende. Eu gostava. Eu acho melhor que o Nintendo. O do Super Nintendo, até 2015, foi o segundo jogo mais vendido da história da Capcom. Só foi passado depois pro Resident, o Resident 5. Mas a versão do Super Nintendo é 2015. Ah, que susto. Eu pensei que tivesse sido o 6. Pensou que tinha sido o quê? O 6. Então, até 2015, Street Fighter 2 de Super Nintendo tinha vendido 6 milhões e 300. Cadê que a do Mega Drive vendeu tudo isso? O Mega Drive vendeu 1 milhão e 400, que eu tô vendo aqui. Não contabilizou. Acho que eu tô acabando de falar, assim, 1 milhão e 600. Não, Super Nintendo, 6 milhões e 300. Mega Drive, 1 milhão e 300. Depois, New Challenge, Super Nintendo, 2 milhões. HD Remix, PS3, Xbox, 250 mil. E olha que a Sega fez uma edição do Mega Drive com o Street Fighter, lembra? Mesmo assim, não chegou nem perto. Mesmo assim, não deu. Não deu. Eu fico vendo que o Street Fighter evoluiu tanto, mas tanto. Olha a música do negócio, o cenário. Não tem nada que você fala assim, tipo, ah, isso é fraco. Todos os caras capricharam nesse jogo, é incrível. É demais. Você lembra que tinha coisa que você quebrava no cenário? Tipo, lá, na tela do Ryu tinha lá as plaquinhas que você quebrava. Na tela do Ken tinha uns tambor. Na tela do Guilherme tinha umas caixotes. Só no 2, só. No primeiro, no Old Wire. Nunca reparei nisso. As plaquinhas só no 2, mas no Old Wire só. Eu pensava que no Super tinha também. Falar nisso, uma versão que eu gosto muito. Mas é aquela do Game Boy Advance, só que é o Super Street Fighter. Como que é HD? Super Street Fighter 2X Revival. É Revival. Nossa, eu acho mó bom aquele jogo. Fizeram uma releitura legal pra caramba. Pô, aquele ali pra mim foi o definitivo, assim, um portezinho. Não, fechado, eu acho um jogo da galera ele é uma releitura pra mim, mas é diferente. Não dá pra vocês nem comparar. Tem um jogo diferente, os cenários é diferente. Eles redesenharam. Então, pra mim, não dá pra falar que é o definitivo, porque é um. Mas é ainda diferente. É o mesmo Street. E a gente comentando de velocidade. Você lembra como pro 2 o primeiro é lentão, assim, o jogo? Nossa, é dava uma agonia. Eu gostava do 2 que você dava 2 golpes na pessoa, o cara já ficava tonto já. Você usava o Ken Tatsumaki lá, aí você só ficava direto nele. Se o cara não ficasse abaixado, pegava direto e ficava tonto de novo. Não, o Gaio nesse jogo, ele é o demônio. Esse jogo é cheio de bugzinho. Com o Gaio, você encosta o outro cara no canto e fica naquela, dando só magia. Se o cara magia, pula, você dá facão. Você dá o facão, magia. O cara não pode mais se mexer. O cara vai com o Gaio, encostou no canto, acabou. Pode largar o controle. E quando a CPU dá um bug e dá doida nela, que ela fica apertando chute baixo, fraco, direto lá, dá 7 hits lá em você, vai a metade do seu sangue, você fica tonto. O engraçado é que depois desse negócio de velocidade, né, os caras viram que era além do hyper que aumentava, depois no super os caras aumentou. E aí no super, ainda quando o personagem tá acabando a vida, você lembra, até a música aumentava de velocidade. Pra dar uma dinâmica. Isso tem desde o primeiro. Só que o Super Nintendo e o Mega, eles não suportavam essa mudança da música. Não, o Super tá, porque depois o Super Street Fighter tinha e no Super Nintendo tem isso aí. Eu acho que não. Tem, pô. No Super Nintendo tinha. Super Nintendo tem, caramba. Opa, isso aí tem, filho. A música tá andando. Ela aumenta quando no Super Nintendo tem. Não, eu lembro disso também, mas... Eles podem ter retirado achando que não ia aguentar, mas depois na versão do Super Nintendo teve sim isso aí de aumentar. Sabe? Falar nisso, e as versões de rodoviária, né? Como que teve versão de rodoviária? Nossa, aquilo era só pra zoar, né? Porque tu passava raiva... Zangiefs que soltavam magia, começava a girar assim, soltava milhões de magia. O Z Honda que começava a dar o braço dele, subia pra tela. Aí o cara não te pegava mais. Eu fiquei tentando fazer. Em casa não saía nada. Mas... casa, que isso? É só pular e apertar os 3 botões de soco e ficar girando. Porque eu tinha visto, tipo, o Zangief dando um chute e saindo o Yoga Flame. Depois teve isso aí. Não, a giratória soltava foguinho. Tinha uma que soltava foguinho e tinha uma que soltava o Hadouken. O Hadouken de fogo, ele originou de um bug que tinha no Hadouken, que às vezes ele mudava de cor, ele ficava alaranjado. Do Rio. Essa história. No Super Street já botaram o Hadouken de fogo, lembra? Música. E em 1995 nasce Street Fighter Alpha Warriors Dreams. Ou Street Fighter Alpha Zero. É, ou Street Fighter Zero, como muitos conhecem. É, a abertura clássica. A versão japonesa é Zero e a versão europeia é Alpha. É Alpha. E a história, enquanto o Ryu viaja pelo mundo, melhorando suas técnicas, Bison entra em cena. Um lutador maligno com um poder psíquico impressionante, que lhe permite controlar as mentes humanas. Bison é o líder de uma organização terrorista chamada Shadaloo, inicialmente conhecida como Shadow Law, que contrabandeia armas e drogas em todo o mundo e está recrutando lutadores mais fortes para seu controle. Tudo isso graças ao seu poder psíquico, permite que ele controle a mente de seus oponentes. Uma jovem policial chamada Chun-Li está tentando prender Bison, porque ela suspeita que ele tenha um relacionamento com a morte de seu pai. Ao mesmo tempo, um membro da Força Aérea dos Estados Unidos chamado Charlie tenta derrubar Shadaloo. Novos lutadores aparecem, um samurai chamado Sodom, que busca vingança contra Gai, um jovem ninja que venceu no passado. Rose, uma mulher com poderes semelhantes ao Bison, e que há muito tempo treinou com ele e agora tenta derrotar Shadaloo para evitar que o imenso poder acabe com o mundo. Adam, um discípulo de Sagat, que luta para melhorar suas técnicas. Bird, um enorme lutador que já foi derrotado por Ryu no passado e agora trabalha para Shadaloo. Enquanto isso, Sagat, louco de raiva pela derrota para Ryu, decide se vingar. Quando ele encontra o Incaro, e sua raiva impede de lutar com todo seu poder, então ele é derrotado novamente. Ryu percebe então que estar pelo ódio e vingança evita que você desenvolva seu potencial total. Sagat também percebe isso e começa a refletir sobre sua nova derrota. Lembrando que Street Fighter Alpha se passa depois de Street Fighter 1 e antes de Street Fighter 2. Quando eu olhava no fliperama lá, eu ficava olhando. Tem o Street Fighter 2 e o 0 e onde tá o 1? Eu pensava que o 0 era o primeiro. Eu não sabia. Ah, mas isso aí, um monte de gente achava que o 0 era antes do 1. Todo mundo ficava, não, que o 0 é antes do 1. E todo mundo achava que era o primeiro mesmo. Por primeiro que mesmo. Será? Como é que você aprende a contar? Não, mas já a galera mas falava. Mas isso você não vem falar pra mim. Você tem que falar isso pra Capcom, não é pra mim. Que a série Zero era eles crianças. Era todo mundo dizia no Flipper, né? Nossa, aqui é quando eles já eram crianças, jovens e tal. Veio o primeiro de tudo e tal. Depois. E aí o pessoal justificava que tinha pouco personagem, que era por isso. Porque já que era o início, falava assim: não, por isso que já voltou a ter poucos personagens. Falava assim: ó, pode ver que no Super tinha um monte, agora tem pouco. Porque agora é a Zero. Olha as explicações de fliperama. Nossa. E lembrando, né, que o faz personagens, o Ryu, a Chulin, o Charlie, né, que já foi o Nash, Ken, o Guy, o Bird, Sodo, Adam, Rose, Sagat, Akuma e o Dan, que era o personagem que o pessoal tudo detestava. Melhor personagem. Todo mundo detestava o Dan. Eu gosto do Dan. Hora, o Dan, cheio sempre de carisma, gostei do Dan. Igual o Robert Garcia. Tinha outro também. Não, mas aí você tá falando, tinha outro quem? Igual o Dan? Não, tinha outro personagem que tá faltando. É, secreto, você tá falando, o Akuma não tinha. Não. No primeiro, o Alpha? Tem o Randall. A primeira vez do Randall no Street Fighter. Ah, no Street Fighter, né, pô? Randall. Porque não tinha esse personagem antigamente. Aí agora tem. Qual foi o primeiro jogo que botou Randall? A galera botou. Sai, eu não sei. Agora a galera botava ali. Foi o Mortal Kombat. Que porra é essa? Eu lembro quando eu botava assim, eu falei, que porra é essa, maluca? Pra selecionar algum secreto. Aí ficava. Mentira, aí tentava. Ninguém pensava. Eu nunca vi ninguém achando que era. Se ligou na hora. E aparecia. E aparecia o secreto. Você aparecia. Tinha isso? Tinha isso por causa do Marvel vs. Capcom, não tinha Marvel vs. Capcom, não. X-Men vs. Street Fighter, não tinha isso? Tinha... não. Peraí. Um dos versos tinha isso, sim, do Rambo. O primeiro foi X-Men Children, depois que veio, acho que o Alpha. Não, mas eu lembro que um desses versos tinha o escolher, liberar personagem, escolher um personagem secreto com o Rambo. Ah, tá. Não, mas aí a gente tá no Alpha ainda. Então, o Alpha era assim. Era no Alpha. Era assim. Mas nesse Alpha, então? O Alpha aparecia. Era assim também. O Dan e o Akuma era assim. Tinha que segurar a stat na roleta lá e três pro lado e três pra baixo, sei lá como é que era. Ah, então era esse aí, então. Ah, viu? Era esse aí. Agora, se foi o primeiro que foi introduzido em todos os jogos de luta, aí eu não sei. Não, pro todos os jogos, eu acho que não. Mesmo se não fizer o código... Que é Mortal Kombat. É, eu acho que Mortal Kombat já tinha. Ah, é, tá certo. Mesmo se não fizer o código, ele aparece, o secreto. É só você deixar ali parado que ele aparece. Tipo assim, naquele round. Esse zero. Eu gostava muito, assim, do visual. Eu achava ele mó bonito. Isso. Uma coisa que me chamou muito a atenção foi justamente o visual. É, ele era mó lindo e tal, assim. Só que não sei se você tinha essa impressão. Eu achava, tipo, que a música dele tinha tido a dar uma caída, assim, do anterior. Não, eu gosto muito. Falar que não é nenhuma. Caído que tá coisa linda demais. Pô, elas são boas, mas eu nunca, na época, assim, eu não achava elas tão boas. Depois eu comecei a curtir, assim, mas eu, na época, não achava elas tão boas quanto... É, não tinha um impacto da... É, vida, então, né? Cenário, visual dos personagens, tudo eu achava lindo. Lindo, mas as músicas eu não achava ela tão marcante. Pô, a música do Adon A música do Sodom, principalmente, é uma música que me marcou muito. É. A da Rose. O Sexo que tá com hate aí. Não, mas eu tô falando o que eu pensava, não tá o hate. Mas isso é muito falou subjetivo. Em cenário, é, então. Falou em cenário também, tem aquele do Coliseu de Roma lá, que foi inspirado no filme do Bruce Lee com o Chuck Norris, né? Tinha até os gatinhos passeando lá. Vocês lembram? Isso, e da Rose também. Ah. Era os dois. Mas isso era bizarro, porque às vezes trocava a localidade, era o mesmo lugar. Era o mesmo pessoal. Tinha que ser igual o antigo, cada um com seu cenário. Na verdade, eles dividiam. Tipo, era um stage pra dois personagens. Tirando o Ryu e o Ken, né? O Dan, que a gente brinca, o pessoal fala que ele nasceu pra sacanear SNK, né? Eles falam que o Dan... Tipo, uma paródia do Robert. Do Robert, é. É o Robert com o Ryu. O cenário do Nash e do Ken era dividido também, que era o pessoal também, da também. Lá. Só, do, só o Ryu que tinha o stage dele. É, isso, não, mas... Ah, não, o Ryu dividido com o Guy. Com o Guy, era com o Guy, era dividido também. Todos, eu acho que era... É, era dividido. Todos eram divididos. Né? E o Akuma dividia com a Chun-Li. O Alpha 1 introduziu o sistema de counter também no Street, que não tinha. Fazia o C pra frente. Counter. No Alpha 1 também já tinha velocidade, né? Que você escolhia a velocidade assim, assim, tipo... Era só turbo normal. É, turbo normal só. E não dava muita diferença, não sei se... Exatamente. Não, não dava diferença, não, eu acho. Tinha muita diferença. Tinha barrinha de especial, que era 3. Aí tu tinha que fazer apertar os 3 malditos botões. Ah, é, o fraco dava 1. Se apertasse depois fraco e médio, aí dava 2. Se apertasse... Ah, tem uma outra coisa também que estreou aí, que foi o Dramatic Battle. É, estourar as barras. Nossa, não, não. Era muito legal. Que era o Ryu e Ken contra o Bison. Contra o Bison. Ah, só pena que era só uma barra de energia pros dois só. Pros dois, mas também um tá de cada lado. O Ryu tá na frente e o Ken tá atrás. O Bison tá no meio, né? Tendo que ter uma barra pra cada personagem, é mó apelação o bagulho. Mas é porque isso foi vindo do filme, né? Do movie do 2. Inspirado no filme. Não filme. O filme animado. Não, filme animado. Não, é, a gente fala o filme desenho, lógico, né? O que é o filme com pessoas verdadeira, a gente ignora também, né? Hoje, né? Mas na época era bom. Não, nunca foi bom. E a diferença do Alpha 1 pro 01? Qual a diferença? Japonês nenhuma. Desse caso, eu acho que é só uma. A musiquinha. A musiquinha do Dramática não toca no inglês. Ah, não toca? Acho que não. Não, tem essa, não era só isso, não. Tinha uns nomes também que mudavam. Ah, Gouki e Akuma. Não, o Vega e Bison também. Mas o que eu acho que era só também que mudava, né? Japonês. É, e o que eu tinha comentado quando eu falei dos personagens, né? Na versão americana é Charlie. No Alpha é Charlie e no Zero é Nash. Eu nem sei do que mudaram, porque... Foi por causa que quando foi traduzido... Numa das frases lá do Street Fighter 2, quando você perde, comenta sobre o amigo do Gaio. E na, quando traduziram pra a versão americana, o cara achou que Nash era um nome zoado, assim, pra um nome de americano, né? Aí resolveu mudar pra Charlie. Acharam que Nash não ia ser um nome aceitável. O Alpha tem que falar que o sistema de combo dele era meio mais versus Capcom já, né? Ele era... Você podia fazer o fraco, médio e forte em sequência, assim que ele linkava. Você é louco? Mais versus Capcom que era combo aéreo, combo... Não, maluquice. Nada a ver. Agora tu viajou na maionese. Você pode falar que a janela de Link é maior do que no Street Fighter 2, porque Street Fighter 2 é absurdo, não precisa linkar alguma coisa. Aí não, o Marvel tu corria e dava... Mas ele tinha um problema também. O Street Fighter era voadora, soco, no máximo pra frente alguma coisa, uma rasteirinha média. Não, aí, cara, no máximo tu jogava o cara pro alto e tu conseguia bater nele, né? Mas o Guy tem vários targets. O continuava rebocando. O Guy, ele tem os target combo dele, tipo, que estreou o target combo. É, mas não é aquela coisa, ó, 20 hits, não era. No máximo uns 5. 5, 6, estourado. Sim, mas no 01, ele tinha um problema que, tipo, os especiais, às vezes ele pegava só o primeiro hit. Tipo, por exemplo, tinha com o Hadouken, tinha certos momentos que ele pegava e só dava o primeiro hit e ia embora. Ah, é. E o Hadouken falso? E o Hadouken falso com start? Quem lembra? Pra tapear os inimigos. Ah, é, quando você apertava o Hadouken, apertando start, ele só fazia o movimento, mas não soltava mais. Hadouken com start. Isso aí, os caras faziam só pra zoar, porque não prestava pra nada. Só pra, mas só pra dar risada, não, da cara. O quê? No verso de arcade eu usava direto. Pra dar risada assim, da cara dos outros. Movimento, não é, o cara pulava aí, tu dava o shore. O Hadouken era muito mais rápido. É verdade. Saía magia, tu ficava assim, Hadouken, aí soltava o fake. Aí o cara pulava e tu, toma. Ainda tinha uma outra particularidade do Hadouken, que se ele pegasse encostado no cara, era o de fogo. Do Ryu era assim, tu precisava fazer o comando completo. É, e bem outra lembrado. Coisa que eu lembrei, Street Fighter Alpha no arcade foi o que liberou os cardzinhos lindos, lembra? Marca dos cards. Era no Alpha 1, aqueles era? Cards, no Alpha 1. Nossa, era. Nossa, de colecionei todos. Verdade. Todos. Só que era mais difícil. Acho que atrás vinha a história. Atrás vinha a história. Assim. Os caras já pegavam todos os cards. É, os caras roubavam. É, você não. Porra, é que o Kenzo, é pra quem não sabe, o Kenzo tipo, nasceu em 99. O Kenzo, tipo, não viveu. Ele nasceu quando a gente já era doente de fliperama, assim. Entendeu? Ah, ele não viveu essa época. Existia máquina. Não chegou isso daí, não. Então, não, mas aí porque você mora lá na selva. Aqui também não tinha, não. É, eu tô sabendo dessa história agora. Mas eu cheguei a ver essa máquina. Só não tinha os cards, mas eu cheguei a ver. É, então, era difícil achar com os cards, porque os caras tiravam tudo, né? Mas quando o cara botou essa máquina. Jogava e ganhava card. Eu falei o quê? Falei, aí como ganhava isso? Eu não lembro. Colocava. Não, se eu não me engano, era só você jogar. Colocava uma ficha e ela soltava um card. Só que aí os caras desvaziavam tudo os cards e depois aí você não conseguia mais pegar os cards. Aí é tipo aqueles bilhetinhos de. Virava de shopping pra trocar? Não, pra trocar saia não. Saia da máquina. Saía da máquina. Não tem cuspia, lugar que você colocava ficha. Do lado tinha uma entradinha pra sair o card. Ah, então, tô falando, tipo, aquele prêmio de shopping lá que tinha, que saiu um monte de ticketzinho pra você trocar pro prêmio. Isso mesmo, exatamente. Não é aquele ticket ridículo, é um card mesmo, tipo, um papelão grosso. Tipo aqueles calendários pornô que você botava na carteira quando era moleque. É. O pior que era bem assim mesmo, aí você andava com pornô e um street. Você andava na carteira com pornô. É, era aquela divisão, né? Botava o Ryu na frente das mulheres e não, é calendário, tipo. Aí tu tirava o Ryu e ficava aquela cena triste. E agora tinha o card simples e o card fodão. Brilhante, se lembra? Um brilhante. Brilhante, é. Maluco, brilhante era foda. E o brilhante era mó máfia, né? Vagabundo todos chegava lá máfia. E três fichas tu leva. Eu troquei muito assim, dava três fichas, nem jogava e pegava. E na febre de Street Fighter, tudo saía sobre Street Fighter, e em 1995 não podia faltar. Além do filme maravilhoso com Raul Julia, existiu também um jogo, Street Fighter The Movie, que no Japão é conhecido como Street Fighter Real Battle on Film. E óbvio, ele tinha história. O exército de Shadaloo tomou como refém 63 pessoas, civis e militares, para chantagear as Nações Unidas. O chefe da tropa, o general Mr. Bison, pede pela liberdade dos reféns a cifra de 20 bilhões de dólares para criar uma legião de biosoldados genéticos e assim dominar o mundo. Para ir praticando na criação do soldado genético perfeito, sequestra o Dr. Dalsim para ajudá-lo a criá-lo. Como cobaia, utiliza um dos reféns chamado Charlie Blaine, transformando-o no feroz Blanca. Foi nesse aí que a gente ficou sabendo a história. Pelo menos jeito. Pra mim filme, também. Sério. A história de Street Fighter 2 também era o filme. Transformando-o no feroz Blanca de pele verde e cabelo roxo. Entre os aliados do vilão estão Zangief e DJ. Os heróis desse filme basicamente são quatro. Kami, Tony Hawk, Sawada e o líder o Coronel Gaio. Eles serão os encarregados de levar a operação de resgate. Por outro lado, nos encontramos com Ryu e Ken, golpistas que vendem armas de plásticos ao mercenário da Shadaloo, liderados por Victor Sagat e Vega. Também existe uma equipe de jornalista que aparentemente está cobrindo a notícia da Shadaloo, mas na realidade persegue a morte de Bison. O grupo de jornalistas é liderado por Chulin, Balrog e Honda. Balrog é o mais comédia. Não, o Balrog é o Sagat. Sagat, nunca vi mais magro. Cara, esse filme é todo bizarro. E o Bison? O cara não tá bom, né? O Raio Júlia tava muito bom no filme. Tá não, mano. O cara, ele tava morrendo já nesse filme. Tava lindo. Ele tava morrendo. Acho no fim da vida. A última coisa. O filme dele, né? Ele morreu. Quando acaba, tem dedicatória de bonitinha, cara. Quando acaba. O cara tomou uma gilete do Guilherme. Vai ficar vivo como? E quando... Não. Depois daquela gilete, acabou a vida dele. E no fim, quando ele tá no controle lá. E game over no controle, jogando. Não, e quando ele voa, que o sapato dele, tipo, acende. Cara, a cena do flash kick foi a melhor, cara. Eu pirei. E foram três, não foram só, não. É. Foi o maluco 3. Mandou... Ele mandou o especial do Alpha. Aquele... Foi 3, maluco. Ah, quem... Ah, vocês falam agora que é ruim, mas na época, maluco, todo mundo... Não, puta que não, porra, não. Flash eu lembro do dia que eu fui assistir esse filme com a minha mãe, cheguei em casa dando Flash Kick na cama mesmo. Eu tinha 10 anos de idade, mas eu não gostei. Vocês, ó, vocês vão ficar surpresos, hein? Vocês vão ficar surpresos. A recepção desse filme pode ter sido melhor, mas a recepção financeira, ele faturou praticamente quase 3 vezes mais do que eles gastaram. Eles gastaram 35 milhões. Eu devo ter visto uma dor dentro do filme. Faturou 100 milhões. Faturou mais do que Dragon Ball, que foi um filme melhor. Ele faturou 3 vezes mais do que os caras gastaram. Dragon Ball não, Double Dragon. E o interessante, né, que a Capcom, né... Double Dragon, que foi melhorzinho. A Capcom, né, pegou e chamou a Acclaim na época, né, que tinha o Mortal Kombat, que já manjava fazer os jogos atualizados. E aí chamou a Acclaim pra ajudar a fazer o jogo. Ah, mas, ó, o Mortal Kombat 1 e o Street Fighter no cinema, eu me amarrei pra cacete. Não, o Mortal Kombat 1 é ótimo. Agora a gente vê que é horrível, que é tosco, mas na época, pô, vai dizer que vocês não curtiram? Não, ah, eu não curti. Sério, Street Fighter não. O Mortal Kombat é muito todo bom. Todo mundo curtiu. Não, Mortal Kombat, o Street Fighter também. Não, né, a não. Galera vendo lá os caras dando... Não, o Van Damme como o Gairo ficou bacaninha. Ele dando os flash kick dele. O Ryu dando aquele Hadouken safado no Vega que nada a ver. E os Bison Dollars? Essa é a melhor coisa. Virou até meme. Essa é a melhor coisa. É, essa e a cena da terça-feira. Os dois memes. É, virado meme. E o jogo? Vocês tinham vontade de jogar? Não. Eu tinha muita vontade. Eu tinha muita vontade de jogar. Aí o dia que eu cheguei no arcade e fui jogar, meu Deus, que desgraça. Eu vi que existia e nunca tive vontade. Não, eu tive vontade. Pô, porque eu tinha vontade, porque aquele negócio tinha aquele visual tipo do Mortal Kombat. Aí eu falei, nossa, deve ser muito da hora. Aí eu vi os caras jogando, parecia que era legal. Quando eu fui jogar, dava vontade de falar assim, joguei meu dinheiro fora. A jogabilidade era muito ruim, o jogo era muito péssimo. Entendi porque a Capcom pegou. Foi a Midway que também fez. Eu não falei jogo, lá, tá? Eu não falei? Você não prestou atenção. Prestei, não, tava. De sexo no automático. Eu tava no Flash Kick na cama ainda. Capcom viu que a Midway sabia fazer bem, trabalhar com personagens digitalizados, com Mortal Kombat, chamou a Midway pra fazer em parceria, tipo, ajudar, né? Fazer. Aí sabe, ela sabe no Mortal Kombat. Agora usando os outros, aí outros 500. É, mas aí ela. É que a Capcom foi inocente. É, a Capcom achou que a Midway ia ajudar, mas a Midway queria passar a rasteira. Ele falou, não, vamos ajudar o caramba. Não, tem uma coisa bizarríssima que nas dublagens americanas eles tinham mania de chamar Ryu. Mas é verdade, é Ryu. Isso mesmo. Nossa, né? Horrível, cara. Tinha o Capitão Salada também, né? Não esqueci aí. Salada. Tinha o Blade, tinha um. Tinha o Blade? Lembra o personagem Blade? Tinha o Blade. Lógico. Blade. Tem. Ah lá, tá vendo? Nem manja. Olha os personagens que tem no jogo. Akuma, Balrog, Blade, Kami, Chulin, Erronda, Gaio, Ken, Bison, Ryu, Sagat, Sawada, Vega e Zangief. O pior é que a Capcom tá reaproveitando o Sawada e o Blade. Os soldados da Shadalu, agora nos 5 que apareceram, um deles é o Blade. Eles já colocaram até naqueles profiles lá do site. E tem do Sawada também. O Cisne deve ter tido esse jogo no Saturno, assim, porque eu lembro que o pessoal do Saturno tinha... Comprei. Ah lá, sabe? O pessoal do Saturno não tinha nada, aí tinha que ter esse jogo aí. Jogava de boa. Eu gostava desse jogo, gostava. Pra tu brincar era bacana. Eu também não achava... O final e ele, tal, tudo, mas eu achava ele legalzinho, assim, depois de contar o próprio videogame e tal, fiquei bastante. A jogabilidade é só se acostumar. A apresentação dele... Reaprender. A apresentação dele, você lembra que ia mostrar tipo as cenas do filme, aí mostrou do filme. Tinha especial. Especial, basicamente era o Street Fighter tentando ser o Street Fighter desesperadamente. Só que não sendo Street Fighter. Mortal Kombat genericão, Não tentava ser Street Fighter, cara. Ele pegou o Mortal Kombat com os golpes Street Fighter. Ah, na real era só pra ganhar o dinheirinho ali com o filme. É, foi caçando. Nossa, pior que esse jogo, se você parar pra ver, é muito bom, porque, ó, os cenários são genéricos. Não tem nem a ver escuro, com o filme. Escuro, a parte sonora do jogo, então, é... Nossa, é bizarríssima. Assim, é muito ruim. Tem nada que se salva. A jogabilidade é perto. O que presta nesse jogo? Assim, a jogabilidade... Só o carisma, eles consertaram um pouquinho na versão do PlayStation do Saturn, que era diferente do arcade. E tinha um story. Tinha um story mod do filme... Nessa versão caseira. Também tem outra coisinha a falar desse jogo. Esse foi o primeiro Street Fighter com Golpe X também. Ah, é verdade. Pelo menos uma coisa boa saiu daí que aproveitaram depois, né? Golpe X? Como assim? Não entendi. Golpe X. Que gasta barra. Que gasta barra, que você fica mais forte. Deixa mais forte o golpe. Tá. E hoje em dia tudo que é jogo enfia esse troço aí, Golpe X. Street Fighter EX. Em 1996, nasce Street Fighter X, produzido pela Arik. diferente um pouco dos outros jogos, Street Fighter X não conta com uma história, assim. Só existe um pequeno plot, assim, diz que o Bison e o Garuda estão medindo forças para ver quem irá controlar o mundo. Nossa, eu nem sabia disso. Só então, não existe rapaz, história, é só um plot, isso. Assim, pra ter pancadaria. Não, você inventou isso, não tem isso daí, não. É isso, só, pô. É isso aí, é a história que os caras falam assim, vamos escrever, porque sempre tem um de sexo que gosta de que gosta que ele vai ler isso aí e vai ficar contente. Pronto. Mas essa que é a história. Escreveram lá no livrinho, tá bom. E aí os personagens desse jogo que eu adoro, eu gosto muito, é o Ryu, Ken, Shulin, Zangief, Gaio, Hokuto, né? Rock, sei lá, Dotrine, Dark, Apulon, Crack, Jack e Skullmania, né? E os personagens Crack secretos é, melhor, é o Allen, Snyder, Blair, Dame, Kairi, Daru, Mist. Tem muito personagem bom porque pode aproveitar, fico besta com isso. Mas, Caraca, então, mas é que nem eu comentei, o jogo, esse jogo é da Arika, então os personagens são da Arika. Esse jogo quando chegou, maluco, esse jogo foi assim, a galera odiou ou amou de primeiro. Não, mas todo mundo de primeiro olhava e achava que ia ser uma porcaria porque era virtual. É, o e gráfico, aí quando o você jogava, afastou, você ficava besta. Que o jogo tinha a jogabilidade do Street normal, só que era virtual. Você ficava, caralho. Não, e combo, cara. Esse jogo que foi o primeiro Street que eu joguei com um monte de combo, emendando tudo a capa. Terminando especial ligaram. Ainda explodindo o planeta. A Duga meteoro, especial mandar. Ih, os caras viajaram. Meteoro? Meteoro de Pegasus. Você não lembra? Saía meteoro, vinha os Fica meteoro. Falando dois juntos, não entendo mais nada. Você não lembra? Vinha os meteoro. Meteoro de Pegasus, era tudo. Esse Street Fighter, eles caras botaram tudo que a galera pedia, cara. E em 3D, que era o mais besta, que a gente ficava assim, nossa, 3D. E lembra, depois esse jogo foi o X, depois teve o X Plus e X Plus Alpha. Teve uma outra coisa que esse jogo ele estreou também. Aquele golpe que quebra a defesa. Quebra a defesa, é. Ele evoluiu pro depois. Guard Break. Guard Break. Evoluiu depois pro Focus. E o giratório do Ryu ficou igual ao do Robert, do Dan também. Ah, é, você pode dar um, pode dar outro. Cuidando por partes. Pode dar um, pode dar outro. Versões X e X Plus, depois teve o Evil Ryu, a Blood Hokuto, Ciclope B, Ciclope Y, Dalsin e Sakura. Sakura, mas aí depois. Não, mas é no, nas versões X, X Plus. O que teve depois aí, Fish? Os Trials. Ah, é, a versão do Play 1, você lembra? Tinha aquele monte de coisa lá. Um monte... Tudo em japonês, ninguém entendia não, nada. Não, mas todo mundo jogava. Que era. É o único jogo de luta, assim, que você jogava que tinha trocentas mil coisas a mais, sem ser você ficar exatamente ali, só no modo arcade. Os outros jogos sempre é só uma arcade. É, ele explorou não é modo arcade, é modo proibido. Esse aí tinha trocentas mil coisas pra você jogar. E o jogo era um mix de 3D com... Apesar que os cenários eram todos 3D também, eu não lembro. Eu tinha não, cenário, alguma coisa 2D. O cenário era papel de parede. O cenário era papel acho que era um de parede. Mix. Ele só girava não, o chão. Mas só tem que ter um contexto também, aqui. Né? Tem que ter um contexto não, também. Não, eles tinham um lance de profundidade, de girar. Não tinha um negócio desse? Ou já era... É, foi o que eu acabei de falar. Só gira o jogo chão. É de quando? 96? 96. Então, você já tinha aqui o Virtua Fighter de quando? 94? Virtua Fighter. É, 93, 94. É, 93, 94. Tipo, o Virtua Fighter tava estourando com tudo, né? Nessa época já tava na vibe de todo mundo, cara, tem que fazer a parada 3D que 3D é o futuro. É, veio o Tekken também. É, tudo bem, tinha o Tekken também com parâmetro. O Tekken, cara, o Tekken que começou como um clone de Virtua Fighter, que ainda era live. Você vê o Street Fighter e o Mortal Kombat também vindo pro 3D, sendo que eles queriam, Mortal Kombat e Street Fighter, na verdade, eles queriam manter a essência deles, né? Não queriam copiar descaradamente. Aí você tem essa daí, que não é totalmente 3D, que nem Virtua Fighter já vinha com planos, a movimentação mais liberada no 3. É, porque a ideia do 3D, pelo que eu sempre entendi, assim, de Virtua Fighter e Tekken era uma movimentação mais realista, né? Dos personagens, né? Uma luta mais... tentar fazer tipo real, né? O Street Fighter não, era zoação então, geral. Então, ele o cara queria pular, manter a sua essência, manter, né? A jogabilidade. E foi a coisa mais acertada que eles fizeram na vida deles. Esse jogo foi mal super bem aceito. Eu tô vendo assim as revistas que as médias foi de 8 pra cima. 8, 8,5, 9,5. A única reclamação forte era os gráficos. É, o pessoal falava que os bonecos eram feitos de isopor. Muito era tudo quadradão. Muito quadradão. Novamente, você tinha também comparação com o Virtua Fighter. Virtua Fighter era mais de arcade. Você olhava pro Virtua Fighter no arcade, você achava que aquela coisa mais linda de Deus. Ah, mas o Virtua Fighter 1 e o Street Fighter 1, comparado a esse aqui, o Virtua Fighter era mais bonitinho. O Virtua Fighter já tinha uma carinha já de bonequinho, um deficientezinho. Nessa época, o Virtua Fighter 2 já. Era um borrãozão, cara. Era um borrãozão do Ryu. Tem a música do Ryu também, né? O Rise of Dragon, não sei das contas. Ah, é verdade. Clássico também, virou um clássico. Mas enfim, Street Fighter de combo é isso aí, maluco. Street Fighter que a gente combava livre, sem, como se não houvesse amanhã. Eu lembro que o Garuda, eu achava que o Garuda era o Sodom. Ah, não, nada a ver. Quem jogava com o Garuda era moleque, porque ficava naquele macetinho escuro. Mas todo mundo jogava com o Garuda. Eu jogava com a Octo. Porque eu não tinha como ganhar. Eu jogava com todos, mas o Garuda era macetinho. Em 1996, nasce Street Fighter Alpha 2. E a história? Ryu conhece uma jovem chamada Sakura, que afirma ser a presidente de seu fã-clube e pede uma batalha. Ryu e Sakura se encaram. Após a batalha, Sakura pede a Ryu para ser seu treinador, mas ele diz que ela ainda tem muito a aprender e que não pode treinar ninguém. Mas ele lhe dá uma foto como lembrança. Enquanto isso, Shadaloon continua a crescer. E além de Bird, já tem Vega Balrog ao seu lado. Charlie finalmente localiza o Bison e vai pessoalmente detê-lo. A batalha começa no topo de enormes cachoeiras. Depois de uma longa luta, Charlie derrota Bison, que cai debilitado no chão, exatamente quando os reforços militares chegam em um helicóptero. No entanto, algo inesperado acontece. O helicóptero dos Estados Unidos começa a descarregar sua artilharia contra Charlie. Aparentemente, Bison se infiltrou no exército. Tremendamente ferido, Charlie cai no vazio para sua morte. Então escapa e retorna à sua base. Chulin chega na base da organização disposta a enfrentar Bison. Infelizmente, o poder psíquico é mais forte do que o esperado e Chulin é derrotado. Ele fica muito ferido. Antes de desmaiar, Bison diz que foi ele quem matou seu pai e que ele também a mataria. Chulin acorda em um hospital com vários membros da Interpol, que propõe a ela que se juntasse a eles para que, juntamente com o exército, eles possam derrubar Shadaloon de uma vez por todas. A partir desse momento, Chulin torna-se parte da Interpol e começa a colaborar com o exército para eliminar Bison. O Charlie cai quase ferido depois de levar mais de 50 tiros. O cara ali já não tava nem mais, naquele planeta. Já. Ele morreu, ele morreu, né? Cara, ele levou mais de 50 tiros, aí ele cai ainda, como é que é, Sérgio? Cai ainda ferido. Caiu morto, cara. Ele nem cai, ele já tava morto ali. E a lista de personagens do 02 é bem maior do que o 1. Tem Ryu, Chulin, Charlie, Ken, Guy, Bird, Sodom, Adam, Rose, Sagat, Bison, Akuma, Dan, Zangief, Dalsim, Rolento, Gen e Sakura. Gen é o mestre do Akuma, né? O Gen é o mestre do Akuma? Não, mestre da Chulin, né? Treinou com a Chulin um pouquinho. Não é o do Akuma, eu achava que era não o da Akuma. Não, até ele hoje. É treteiro com Gen Akuma lá, né? Enfrentou o Akuma e sobreviveu, só sei disso. É, agora que ele é mestre, não. Pensei que era o mestre do Akuma, o Gen. O Gen, ele é o único que conseguiu parar aquele especial do Akuma, assim, aí... Não, então... não parou, ele tomou e sobreviveu. É, e sobreviveu, é verdade, tomou e sobreviveu. Bom, enfim, o Gen era meio zoado. É que já tinha uma grande novidade, que era o Akuma, um personagem normal, né? O Akuma era selecionável. Akuma. Isso era já era movie, o chamativo, assim. O Dan também, sem usar truques. Não, mas no movie não era, não? Não, mas a série Alpha. O movie tá, aquele foi um spin-off. Esquece aquilo, pelo amor de Deus. O que eu lembro muito desse 02 é quando a gente jogava, não perdia nenhum round, lembra? Que a gente jogava puxinha Akuma contra ele. No final, né? Tinha que fazer uma cacetada de ponto no então, final. Mas você não podia perder nenhum round pra chegar lá. Aí você enfrentava o Shin Akuma. Tinha que dar perfect, matar no especial. Se você não fizesse a pontuação correta, você enfrentava o Ryu. Tinha uns rivais também. É, e nesse jogo também, o final do Ryu mostra como que o Ryu ganhou a faixa. Você lembra? A faixa vermelha. Ah, é a faixa. Que é entregando a faixa. Inventaram, vermelha. Né? Na verdade, o Alpha 2, ele é uma versão recalchutada do 1. É a versão finalizada do 1. É, eles pegaram... É, eu acho. Mesmo. Só que aí, tipo, aumentar a história. Botaram mais personagens e tal, mas é basicamente o mesmo. Tipo, eles revisaram tudo do 1 e fizeram o 2. Você lembra aquela coletânea que saiu pro PlayStation? Ficou lindo demais. Não sei se teve pro Saturno, né? Mas teve pro PlayStation que era um CD, era tipo Super Street Fighter X. Tem, e o outro CD era o 02. Eu já ouvi. É, era mó. Nossa, aquela coletânea era linda demais. Teve, eu comprei. A jogabilidade nesse mudou. Mudou. Agora você podia fazer aquelas sequências estourando as barras lá. Você podia soltar 300 Hadouken direto. Ah, é verdade. Tipo, um combo. Eu pensei que no 1 que já tinha isso aí, mas só no 2. Não lembro se tinha no 1, mas tinha também o counter também, né? Que você gastava meia barra pra você dar... Quando você tá defendendo... Tem os dois, acho que o counter desde o primeiro. No primeiro não tem, não. Tem? Não, desde o primeiro. Desde... É? Não lembro, tem, não. Tem. Ah, então a gente esqueceu de falar. Eu não lembro se no 1, no 2 tinha o auto-automático. O counter automático. Esse jogo teve a versão linda de Super Nintendo, assim, foi incrível pra época. Eu alugava todo final de semana. Eu joguei muito. apesar do cartucho do Super Nintendo ter dopado funcionar aquele jogo, era incrível aquele jogo rodar no Super Nintendo. Eu alugava todo final de semana, 80 centavos na época. Saudades daquela época. 80, nossa? É, 80 centavos. Ficava sábado, domingo e segunda-feira. E você lembra? Poxa, o centavos era dinheiro na época, enfim. Você lembra como que o pessoal comenta só daquele negócio de carregar, né? Que carregava, que era pra, o momento que tava descompactando o jogo. Mas você lembra que o sistema de combo do Super Nintendo era um pouco diferente da máquina, da versão da máquina? Não era igualzinho assim. Se você jogasse na máquina, quando você jogava no Super Nintendo, você achava diferente, assim. Não era exatamente igual, assim. Era diferente. Eu achava mais lento. Não, mas não só na questão de velocidade. A jogabilidade do jogo era diferente, assim. Os caras meio que deram uma mudada, eu acho, já pensando nisso, pra deixar um pouco mais diferente mesmo. É, o jogo foi um milagre. É um negócio que você fica vista, assim. Isso também só foi possível por causa disso, porque era cartucho. E aí botaram um chip lá que dava pra armazenar mais memória, né? E aí quando chegava na hora lá, parava, aí descarregava aquela memória e o jogo continuava. A única mancada era isso. Esperava falar fight pra parar 5 segundos. Por que não parava um pouquinho antes? Na tela de versus. É, um pouquinho antes. Não, tava mesmo. Acostumado a esperar. Quando eles apareciam, já podia dar uma paradinha e depois continuava. Agora quando fala assim, fight, aí o bagulho para. 5 segundos. Era esquisito mesmo. Mas eu joguei muito. Mas se comparado à versão do PlayStation, que também tinha load, né? Eu acho que ficava pau a pau. Não, geral. O PlayStation, quando entrava na tela de personagem, tinha load. Quando entrava na tela de troço, tinha load. O do Super Nintendo, não. O do Super Nintendo era só na luta. Se levar em conta o tempo que tu fica esperando, acho que é o mesmo. O tempo é o mesmo. A velocidade do jogo é diferente. A aparência não é diferente. Não, tô falando não questão de esperar load. Tô falando questão de esperar load, só isso. Uma curiosidade é do cenário lá do Guy, né? O COD aparecendo dando uns pentes lá numa menina. Ah, não, isso aí tem um monte. Não, tem todos. Tem até o Abigail. Tem o chefe do 1 do Final Fight. É, a galera do Final Fight. Poison tem lá. A Jéssica, você é uma namorada. A cilada. Tem a Jéssica lá atrás. O Andori. Um monte de gente lá atrás, ali tem todo mundo. E aquele cenário lá que era escondido, que você tinha que fazer não sei o que é pra você lutar naquele cenário da Austrália lá, com os raios lá, tudo. Com os raios, é. Gramado lá, que era baseado no filme também. Mas na abertura do jogo aparece aquele cenário. E no último stage do Sagat. Não, lembro do Sagat. É jogando com o Ryu, né? É. No último stage do Sagat contra o Ryu. Não, okay, né? Eu não sei. Ou era o contrário? Tinha o regresso do Dalsim, bem esquisitão. O Zangief também voltou. O Zangief, o pessoal comentava que ele voltou ainda sendo da União Soviética, só que aí é aquele negócio, né? Porque o jogo, antes do 2... Antes do 2, então não podia voltar. Não podia ser, tinha até uma bandeirinha lá no Rússia, cenário. Tinha que ser mesmo União Soviética. Teve como mudar. É, bacana. Foi um bom jogo, continuou sendo um bom jogo também. Eu não cheguei nem a ver direito, mas o 2 teve aquelas versão 2 Gold e 2 DS, lembra? Isso. Que aí tinha a Kami. A música remasterizada. No arcade ele é 02 Alpha. É, 02 Alpha. Só que não tinha Kami. Era que a barra era azul, né? A barra de sangue não era mais vermelha. E nessa versão especial que estreou o Evil Ryu. Em 1997, a Capcom resolve reformular tudo e nasce Street Fighter 3 New Generation. E a historinha, lógico. 5 anos após a conclusão do segundo torneio Street Fighter, a maioria dos lutadores que participaram desse desapareceu. Somente Ryu e Ken são apresentados ao novo torneio organizado pela misteriosa Sociedade Secreta dos Illuminati, liderada por Gil. A história gira em torno de uma sociedade secreta que governou o submundo desde os tempos antigos. Seu objetivo era transformar a Terra em uma utopia, no ano 2200. A cada 24 anos, o presidente do círculo é escolhido entre os filhos de 1024 grupos de especialistas baseados no Zodíaco, no Fushu chinês e em outros cabais futuristas. Poucas dessas crianças são realmente educadas nas artes dessa sociedade. Quando se tornam adultos, um deles é eleito presidente, o atual presidente Gil. Seu antecessor tinha muita vontade e grande calma. Essas características foram transmitidas a Gil. Ele também é um especialista em todos os tipos de luta e é capaz de criar fogo e gelo. Metade seu corpo azul, representando gelo, e outra vermelha. Gil quer ter controle absoluto sobre a arte da luta e pediu isso a todos os lutadores de Street Fighter de todo o mundo para obter suas habilidades. Akuma, que não estava registrado no torneio, aparece para medir forças com Gil. Akuma também enfrenta Ryu. Após essa luta, ambos os lutadores ficam muito feridos, possivelmente mortos. No entanto, o personagem principal, Alex, que entra no torneio para vingar a morte de seu amigo Tom, nas mãos de Gil, chega à final. Gil, impressionado com o poder de Alex, o permite vencer. Isso é o que ele conta. Que isso é o que falam na boca miúda, né? Na boca mas, miúda. Na verdade, esse jogo aí se resume a Ryu Ken e o resto, um monte de boneco lá genérico, que eles estavam tentando, tudo bem, até compreendo a ideia da Capcom de tentar mudar tudo. Renovar. A jogabilidade mecânica do Street Fighter, renovar. O estilo de tudo música, bem. O estilo mas de tudo. Mas tirar todos os personagens de assim na cara de pau, achei foi tirão no pé, não sei. Podia botar um ou outro novo, agora tirar um outro, tudo. Tinha Ryu e Ken. E aí? É, que é a ideia, cara. Você tem do Street Fighter 1 pro Street Fighter 2, quem é que sobrou? Eu ia comentar exatamente isso que o Ken falou agora. Mas Street Fighter 1 não sempre existiu. Não, mas... Street Fighter 1 não existiu. Do Street Fighter 1 pro 2 teve uma mudança radical mesmo. E aí do 3 eles quiseram fazer a mesma coisa, só que... Ah, beleza, podia ter mudado. Não foi muito bem aceito, manter né? Manter pelo menos os personagenszinhos que a gente tem alguma ligação. Um monte de mulher, tudo bem que a Helena é gostosinha. Não, só tem mas duas. Mas agora o Dudley lá, aquele Necro, aquele brasileiro lá, porra, molecote que... O Necro pra mim é o personagem mais nojento mola que tem. Não, o New Generation só tem de mulher Ibuki e Helena, que eu lembro. Sim. É, Ibuki, o Ibuki não era do deck que veio da 1, não, né? Não. O Ibuki é do deck. Não, ó, os personagens desse jogo é o Alex, Dudley, Helena, Ibuki, Ken, Necro, Oro, Ryu. Necro, nossa. Sean, Yun e Gil. Yun e Yang. Mindingo. É, Yun, Yang e Gil. O gráfico era bonito, era o bacana, gráfico, a coisa gráfico. Que mais marcou na as época que eu lembro eu é quando agenda, apareceu nas revistas o pessoal comentando que exato. Ia ter o 3. Aí os caras falaram assim: não, nos Street Fighter antigo, pra soltar um Hadouken, era só 6 quadros. No Street Fighter 3 vai ser 14 quadros de movimento, só pra você ver como que vai ser diferente. No Street Fighter 1 é um sacrifício, no 3 saia tranquilo. O que me marcou de revista foi aquele boato do Shenlong. Ah, é verdade. Ah, do Shenlong. Não, mas visualmente o Street Fighter 3 é mó bonito, assim, um jogo lindo, lindo, lindo. A movimentação dele é incrível, bonito. Você vê os personagens se movimentando, você fica besta, fala, meu, é real o bagulho. Até hoje, cara, pra mim é o mais bonito disparado do Street Fighter. Tanto que ele não saiu pros consoles da época, né? Saiu. Só no Cisne, só no Saturn do Cisne. Ah, é, segundo o Cisne e aí... É, conta essa história aí. Estava eu, trabalho, e o maluco me soltou, não lembro agora quem foi. Tinha meu Saturno lindo ali na época. Eu tava daquela, né, cansado de jogo lá dos camelô, já tinha enjoado de tudo, não conhecia muita coisa. E o maluco, porra, tem uma locadora lá que tá falindo lá na Barra. Vai lá que eles estão vendendo tudo pra esse banana. E tem um monte de jogo japonês de tal que tu nunca viu. Eu falei, sério? Vou lá. Aí fui de noite, pá, cheguei lá, realmente, a locadora tava com seio tudo... venda e tal, promoção. Aí eu fui na sessão do Saturno, né? Aí eu falei, caralho, mano. Aí eu olhei assim, um monte de jogo lá que eu já tinha jogado, papo. Aí achei lá, Golden Axe, o duelo, aquele jogo de luta que eu nunca nem imaginava que tinha. Eu falei, caralho, Golden Axe de luta, que porra da hora. E só vi assim atrás da capa o cenáriozinho, pô, botei na sacola. Aí pá, passeando, eu vi, eu juro que eu vi e peguei Street Fighter 3 New Generation pro Saturno, peguei e levei pra casa. Na minha cabeça tá isso aí. Tá bom, então. Aí agora eu falei, e aí, pô, que fim levou? Do grupo aí. E a galera que falou levou, que, pois verdade. É. Quando eu procurei saber da internet, ninguém fala nada sobre isso, não existe nunca. Aí eu falei, será que eu levei... Aí a ideia do Kenzo pode ser até aceitável agora. Que era um jogo de demo, demonstração, assim, só mostrando o jogo, o vídeo e tal. Ou realmente era um jogo mega raro, ultra raro, que eu deixei levar por aí alguma troca doida aí na vida de fliperão que eu fazia. Agora eu não sei. Achei melhor que a história do jogo. É, mas isso aí não é muito mesmo. O jogo não foi muito bem aceito, assim. E tanto que depois teve as versões lá, né? Porque o acesso pra mim foi meio complicado. Não. Mas aí tem diferença, cara, do Second Impact. O New Generation e Second Impact é a mesma história. O Third Strike veio com um final diferente. Então, mas é tudo tentando correr atrás e salvar no 3. Mas você não tá entendendo que é tudo tentando salvar o 3. Tipo, a popularidade do 3 nunca foi essa. Eu sei, eu vou te falar, eu nunca vi uma máquina do 3 na minha vida. Nunca. Eu já vi. Do 3? Não, peraí. Do 3? O terceiro, o joguei no arcade. O Second Impact e o New Generation nunca vi. O 3 ainda é marcado? Não sei se vocês sabem. Pelo menos o New Generation, por causa daquelas pirataria que teve anterior, a Capcom foi lá e desenvolveu uma trava ferrada, assim, pro pessoal não hackear, não conseguir mexer, né, no jogo. Só que essa trava era baseada em movimento. Se você forçasse muito, ela travava e parava o jogo, pra o pessoal não tentar abrir o lugar da placa. Tipo pinball? Tava... Tipo pinball. É pinball da Tilt? É, então, por causa que o pessoal ia tentar forçar de algum jeito e abrir, né? E ela pensou o quê? Não, vamos botar um negócio de movimento, que aí o pessoal tentar abrir, vai travar o jogo, vai já era de funcionar. Só que ela não tinha pensado. Muito dessas máquinas ia voar em avião, ia balançar durante o voo, ia já travar. O pessoal joga batendo nas máquinas. Tanto que quando começou a aparecer esse New Generation, era batata você ir em algum lugar e já ter máquina parada que não funcionava. Porque ó, o pessoal jogava, batia nela e travava a máquina. Já era. Você tinha que comprar outra máquina. É, o Street Fighter 3, ele é uma coisa muito estranha, porque eles estavam no meio do Alpha, né? Tipo, você tinha aquele... Que nem você não, falou, você teve Alpha 1 e Alpha 2 já. Acho que não, sim, tinha o Alpha 2, mas, tipo, a galera já tava com aquela vibe do Alpha e, tipo, tinha acesso fácil pra ele em casa... Os arcades e tal. E o 3 era muito difícil, tipo, era muito caro por causa dos arcades e tal. E não tinha a versão caseira. Isso não, mas você também tinha aquela transição também, mais. De que as pessoas já estavam jogando o jogo em casa. No começo você não jogava em casa. Você jogava o que você tinha em casa, era uma versão meio capada do que você tinha no fliperama. Sim. Você ia pro fliperama pra jogar a versão boa. Só que aí você já começava a inverter os valores, né? Ah, ainda tem uma outra coisa. O sistema de batalha dele era muito refinado e, tipo, o pessoal meio que. Né? Tipo, o parry não pegou. Isso que eu ia falar, o 3 já trouxe o parry, esses negócios. O 3 tinha um sistema de luta, assim, que, tanto que o 3 começou a ficar meio popular nos negócios de luta, a partir ali de 2001, 2002, assim, que o pessoal começou a popularizar nos Estados Unidos. Aí, tanto que aquele vídeo lendário do Daigo lá travando... Você tá pulando anos aí, né? Okay. De 2004, isso aí. Foi a partir de 2001, depois de muito tempo, o jogo saiu em 97. Foi a partir de 2001 que o jogo começou a ganhar uma popularidade meio no underground. Sim, também foi quando lançou o PlayStation 2, cara. Mas porque aí também... Por causa dos campeonatos. Mas aí ele já tinha também saído pro Dreamcast. É, ele saiu pro Dreamcast depois do PlayStation 2. Foi que as pessoas puderam jogar em casa. Exatamente. Popularizou mesmo quando caiu na ROM do emulador e lançar aquele Kylera, aquele GGPO, aí que virou zona. Porque em videogamezinho ninguém jogava. Tu chamava amigo pra jogar esse jogo? Eu não chamava. Aí caiu pra internet online, sistema de fight, aí popularizou. No Dreamcast a gente eu joguei muito. No Dreamcast a gente jogava bastante. No GGPO, no GPO não, no Fight Card, eu acho, eu nem lembro onde que eu jogava. Não, justamente, eu fui conhecer só o jogo no PlayStation 2, eu nem sabia que existia direito de Fighter 3. Eu sabia que existia, mas eu nunca vi, não sabia como é que era. O Second Impact e o New Generation, realmente. É, o Second Impact, ele só adicionou o Urien, o Hugo e o Akuma, né? E diferenciou um pouco, eu acho que, eu não sei se ele diferenciou o Yun do Yang, já nesse, ou se foi só no third. O primeiro são iguais, né? Só o New Generation, muda. O New Generation, eles tinham o mesmo gameplay. Só mudava quem escolhia um com soco e outro com chute. É, só que no 2 já mudaram já o gameplay. A partir do Second Impact já é diferente. E tem um sistema de parry já, no 1 não tinha? Lógico que tinha, parry. Tinha, era o carro-chefe do negócio. Desde isso primeiro... aí é o jogo, é o carro-chefe. Já. É, o carro-chefe dele. O jogo nasceu com isso. No terceiro já tinha a Makoto. É, que vocês colocaram a Makoto, o Ken também apareceu no Third Strike. No terceiro Strike, ele já o Ryu ainda continuava carregando o saco dele pra todo onde ele ia, todo lugar que ele ia. Porque aquilo era meio zoado, o Third, né? O Third ele só trouxe a Chun-Li, né? Tinha um bugzinho, tipo... não tinha um bugzinho no saco dele. Não, o Third tem a Makoto. New Generation, o Second Impact, ele sempre trouxe. Aquele Tio Elvi. Tinha o Tio Elvi, Mako, tinha uma parte de cara já aqui. Não, mas ele tá falando do bug do saco dele, que não sumia. Tô falando do saco. Tá falando do saco do Ryu. Lembra? Tá falando do saco do Ryu. Que ele jogava no cenário. Ah, daquela movimento que ele vem andando e bota assim. É. O bug do saco. Nossa, o saco ficava em todos. Eu acho que tem sim, nos outros tudo. No terceiro Strike tem não. Tem sim, cara. Acho que ficou. Tanto é que no. Eu acho que na versão de Play 3, quando foi lançar pro Play 3 lá, teve um bugzinho com a animação. Eles foram corrigir só anos depois. Demorou muito pra sair o patch pro Third Strike. O Gil, que eu achava mó toca aquele chefe, eu achava mó. Sem sal. Cara, eu nunca entendia por que as pessoas acham ele tão difícil assim. Não é difícil. Tu acha ele... Cara, ele é difícil. Ele é difícil porque não ele exige que você saiba fazer o parry. Ah, por causa da magia. dia. E outra coisa, o Resurrection. Ah, ele tinha um especial que voltava tudo. É verdade, ele tinha tipo um especial melhor lá que voltava tudo a vida dele. Mas isso só te assusta na primeira ou na segunda vez, cara. Depois que você vê que você pode bater nele aí durante o troço. Mas depende do golpe também. Se você soltar um Hadouken, o Hadouken não pega nele. Uma coisa bacana que acho que foi no 2 é que tu escolheu o oponente que é na sequência. Não tinha tem essa coisa. Um ou outro. Caminho do jogo. Caminho, né? O caminho que você vai escolher, você pode ir pro. O 1 no primeiro. É, o próximo estágio. A parte do 2 já. A parte do 2 já tem isso aí. E o especial que eu, que eu sempre achei dessa versão, uma coisa que eu achava esquisita, é que tu só podia escolher um. Ah, eu também não curtia isso. Você sai, você sai lá do Alpha 2, lá que você pode dar dois especiais diferentes, muita coisa, e agora você volta pra escolher quatro, um. Três, quatro, só tem um. E outra, e o personagem brasileiro que joga basquete? O Sean, que foi feito pra cair na graça do povo e acabou caindo. Não, mas você tem o papo dele de que ele não foi, ele foi feito pra ser americano e mudaram de última hora pra ser brasileiro. Ah, mas já tá na cara isso aí, né? E a fase de bônus, bizarra, aquele carro bizarro genérico. É, que eles quiseram, eles queriam voltar no negócio dos bônus, né, que já tinha sido. Tá bom, mas botava um carro mesmo, de acordo com o gráfico. Aquele carro parece um jogo saído do Street Fighter The Movie. Nada a ver, ficou... Não, o... você tem, como ver como a Capcom entende tudo. Teve entrevista lá que os desenvolvedores lá vieram pro Brasil pra ver como é a capoeira brasileira, e aí colocam a capoeira brasileira numa personagem keniana. Ah, é Helena, é verdade, é verdade. Sendo que você luta capoeira é na Angola, e a capoeira da Angola é diferente da brasileira. Brasileira é uma derivação. Ela tem um dos melhores movimentos, sim. O movimento dela, justamente, da Helena, é o que mais incrível. Cara, eu justamente acho esquisito ela, porque ela é rotoscope. Ela, a animação dela não é animação tradicional, de você desenhar quadro a quadro. É você desenhar desenhado baseado numa figura real. Então, mas o movimento dela é praticamente real. Você olha assim. Então, mas justamente eu acho que ela tem disparidade com os outros personagens por causa disso. Street Fighter EX 2. E em 1992, a Arika lança a continuação do seu jogo, Street Fighter EX 2. Ainda é a mesma coisa, não existe história e é o mesmo plot. Bison e Garuda estão medindo força pra ver quem vai controlar o... É isso aí. Tá bom, não precisa de só que nada, agora a lista de personagens, né, cresceu. Tem a Vendita Aria lá. Branca, Cracker Jack, Chuli, Daru, Mr. Doctrine Dark, Garuda, Gaio, Hayate, Octo, Kairi, Ken, Bison, Bison 2, na versão X 2, Nanase, Pulon, Ryu, Shadow Gay, Sagat, Shadow, Skullomania, Shadow Gay, Sagat, Shadow, Skullomania, Vulcano Host e Zangief. Tinha uma ruivinha que era top, aquela ruivinha lá. Esqueci o nome dela. Ruivinha? Não era Pulon? Tá falando? Shadow. Então, Shadow. E como eu, comentei, o jogo também teve a personagem dos 12, né? Personagens eram do Plus 2. Tipo, o Bison 2 era do Plus 2. O gráfico melhorou. O gráfico melhorou. Cara, o 2 tinha uma coisa que eles fumavam um beck arrumado. Lembra quando você tinha que matar o satélite? Nossa, verdade! Eu falava assim, o que que tá acontecendo com esse jogo? O que que tá acontecendo com esse jogo? Eu pensei que era um bônus. Aí depois que eu vi a barra de energia, eu fiquei abismado. Mas eu relevei. Então, mas nesse aqui você já explode um monte. No outro, quando você emendava os combos, ia os meteoros. Nesse aqui já vem uns planetas, já vem um monte de coisa. Você lembra? Já foi aumentando. Não. Não, mas não, isso aí é até aceitável. Agora, botar pra destruir um satélite, pra que isso? Pra quê? Fazer uma cena com o Ryu dando uma dug no satélite, pronto. Não, o satélite vai descendo, tinha que bater na asa, tinha que bater no bico. Nossa, meu irmão, aquilo era cena triste. Aí aparecia, destrói o satélite. Eu não lembrava mesmo. Eu lembro disso aí, Se fosse comentar, eu não ia lembrar. E demora, assim, às vezes você... Demora, era um inimigo. É um inimigo, tem vida. Tu tem que destruir a asa pra depois começar. Isso mesmo. É, senão não desce a vida. Não, o bagulho era doido. Senão não desce, tu fica igual um bocó. É a coisa mais bizarra do jogo, só que eu vou falar. O resto é tudo lindo. O pessoal amava jogar com o Sulomene. Ah, o pessoal pegava o garoto e ficava apunhetando a giratória. Tudo da hora era aí. Apesar que eu jogava muito versus. Esse jogo eu não jogava. É, eu também só jogava. Eu ia pro arcade só versus. Aí o vagabundo pegava o garoto e ficava. O pessoal também gostava de jogar com aquele trocar. Eu jogava com o Dream Dark, dava cordinha lá, puxava. Aí dava e dava bomba assim no chão. Eu gostava daquele Kairi do Fado. Botaram uma transformação de Super Saiyajin em cabelo branco nele lá. O Kairi não era os clones lá do Rio. É, era um dos clones. O que diz, assim, eu não sei de onde tiram essa história toda, é que ele é irmão da Hokuto. Nossa, não, a Hokuto é mó da hora, né? Pode ter um irmão inútil daquele ali. Sim, ela é irmã dele. Uma coisa que a gente não comentou no, né, nessa franquia é que nos cenários não tinha ninguém, não tinha os sprites conhecidos, né, do Street Fighter, né? Bonecos no cenário e tal. Era só o cenário cru mesmo, não tinha ninguém. Não tinha um animal, não tinha um gato, não tinha uma alma viva. Era você, o personagem e só. E por que você queria ter falei, né? Era só um papel de parede mesmo, como eu falei. Ah, tem que ter uma plateia, né, cara? O jogo de luta tem o quê? Sempre uma plateia. Ah, a plateia é o mundo. Ah, pelo amor esse dois já tinha uma abertura. Não, tá muito mais bonito. Não, a aparência evoluiu tudo pra caramba, assim, a aparência mudou bastante, assim, ficou mole. Porque o 1 era bem quadradão, assim, você via muito quadradão. É, nesse aqui, eles tipo, arredondaram, um ficou assim, mais bonitinho. O cenário, mesmo se a gente tá criticando, aí, o cenário também era bem mais... Não, não tô criticando, eu falei, só tem a ausência do bagulho. Mas o Sagat era bonito, era um pôr do sol. Nossa, verdade. Não lembro se era da O ou do Rio, que era tipo coisa de uma árvore, assim, aí caindo, tipo umas flores, assim, coisa assim, mais atrás. Não, esse é do primeiro. Um gramado. É a primeira fase. Não, é do segundo. Não, tô falando, era o primeiro. Era Pulum. Era da Pulum, aquela índia. Não, da Pulum não era aquele que era tipo num coisa indígena, assim, um tempo. Então, caindo as folhinhas, não, tinha as borboletas. Ah, tinha borboletinha no cenário dela, tinha alma viva lá. Tinha pessoas. Aí, tá vendo? Tinha seres. Já tá dando informação errada. Ah, da Sharon tinha um tigre, apareceu o tigre na lama lá. Um cenário bizarro também numa lama. Não, eu gostava do cenário desse jogo. Não tem nenhum assim que eu acho que eu falo. Ah, não, o cenário eu achava. Vai ser muito isolado. Não, mas eu gostava do cenário. Não, o jogo era bacana, mas assim, esse jogo, a última coisa que a gente tava preocupado era o cenário. A gente caía pra porrada pros combos. E o bom desse jogo, tô frisando bem, o bom desse jogo é que ele manteve a jogabilidade. Ainda é Freud Park, não tem nenhuma frescura. Graças a Deus. Nada. Mas mesmo assim, ele ainda não conseguiu ainda alcançar nas críticas, assim, das revistas. Foi a mesma nota que o primeiro teve. Ele ainda teve melhores notas do que o segundo. E esse aqui também teve quebra de barra pra fazer combos maluco também, igual do Alpha. E esse também é adicionário especial de nível 3 também. Que os meteoros ficavam no chão assim, explosões, dava ficava, mais ficava a barra vermelha, você podia gastar as 3. No outro também tinha as 3 barras, mas não tinha o nível 3 do especial. É, né? Nível 3 não tinha. Uma coisa que a gente não comentou foi nessa franquia X, o jogo era em 3D, mas já a tela de seleção era toda em 2D. Nunca entendi isso também. Ainda em 1998, tivemos Street Fighter Alpha 3. Historinha, podia faltar. Shadaloo fica mais forte do que nunca. E usando seu poder psíquico, Bison começa a criar bonecas humanas verdadeiras, manipulando as mentes dessas meninas, usando-as para seu propósito. Uma dessas meninas é Kami Wai, que é enviada para atacar uma aldeia na qual ela enfrenta Dalsin. Durante a batalha, Dalsin lê a mente da menina e vê como ela é diferente das outras marionetes. Ela tem uma alma. Kami, depois de ouvir isso, se afasta confuso sem saber o que está acontecendo com ela. Bison, disposto a não deixar suas marionetes sair do seu controle, envia Vega para derrotar Kami. Depois de uma batalha entre Vega, o espanhol ganha de Kami, mas decide não matá-la, porque ele a acha muito bonita para matá-la. Enquanto isso, o exército... Vocês falando que o Vega era... Né? O exército está preocupado com o desaparecimento de Charles, que não retornou desde que ele foi tentar parar o fuzilado. Então ele envia outro capitão do exército chamado Guy, que também é um grande amigo de Charles, em sua busca. Depois de iniciar sua busca, Guy encontra seu amigo deitado perto de uma cachoeira, completamente ferido, mas milagrosamente ainda vivo. Depois de um tempo, Charles finalmente se recupera de suas feridas e continua a operação para aniquilar Shadaloo com Chun-Li. Bison descobre o potencial de Ryu, então ele decide capturá-lo para usar sua força. Mas, como Ryu é difícil de encontrar, Bison decide capturar seu amigo Ken, fazendo uma lavagem cerebral através de seu poder psíquico e aumentando sua rivalidade que ele tem com Ryu. Então Ken, que agora tinha maior força do que o habitual, e Ryu se encontram. Se enfrentam finalmente. Ryu ganha. Então Bison decide atacar pessoalmente e a batalha final começa. É, e o Nash morre. E no final é isso mesmo, o Nash morre. E o Gaio dá selecionável no secreto, né? Então, e a lista de personagens desse jogo é gigante também. Já a primeira versão do jogo já contava com Adon, Akuma, Bulldog, Bird, Blanca, Kami, Charles, Lin, Cod, Dalsin, Dan, Honda, Gen, Guy, Julie, June, Karen, Ken, Bison, Mika, Rolento, Rose, Ryu, Sagat, Sakura, Sodom, Vega e Zangief. Isso só na primeira, depois ainda entrou um monte mais de cara ainda nas outras versões. Entrou uma cambada de DJ. Teve aquele Zero Upper, lembra? Zero Upper, depois aquele ainda entrou DJ, Eagle, Tom Ryu, Fei Long. Feio Long. É, o Guy. Do cabelinho curtinho. Ingrid, Mack, o Shin Akuma também tinha. Thunderhawk, né? O The Hawk. O Yu. É, o Yu. Resumindo, tinha todos. Tinha todos. Até então. Exatamente, tinha todos. Todos não, faltou. Não, tinha todos, tinha todos. Do Street Fighter 1, não, Street Fighter 2, Street Fighter 1 não, então não tinha todos. É, tinha quase todos, tinha, né? Quase todos. Você errado aí, ó. E o que parece que é difícil é com essa, o cara conseguiu ainda deixar o jogo mais bonito, assim, como que esse jogo é lindo, assim, visualmente, é incrível. É, o Alpha 3 é o supra-sumo do Alpha, é o supra-sumo, né? Do pra prazer. Fechar, fechou. Pô, eu fechou, nunca esqueço quando você vai jogar com o Branca na tela dele, assim, que ele pula e cai aquelas frutas, assim, as melancias, o negócio é mó da hora. E ele batendo no liquidificador, negócio... Liga o litigador. É muito engraçado. Blanca nessa. É, nesse jogo, o que me deu mais ansiedade mesmo foi aquela questão dos antigos do Street Fighter 2 terem voltado com o novo gráfico. Isso que eu achei bacana, com o novo sprite, né? Isso eu achei bacana. Isso. É. O Blanca mesmo, né? Blanca. Blanca, os que já. Normal já por seleção, né? Mas depois que entrou o Fei Long, Tom Hawk, DJ, aí o bagulho ficou zoação. Balrog nesse jogo tá top. Muito bom jogar com ele. O Gaio também. Putz, show. Esse jogo é muito bom. Pra mim é da Alpha o 3. Depois que veio esse Alpha, a terceira versão, né? O 1 e o 2 ficou tão obsoleto que... Eu ainda prefiro o 2. Eu também. Eu gosto mais do 2. Tem como. É legal. É porque o Alpha 3 é muito roubado. Você consegue me dar 2 Shoryuken de uma vez só. Com o Sagat você faz 14 hits lá com o Sagat. Você dá um, depois com o Takai dá outro. Isso é trauma de deve ter perdido muito. Aí. Não, eu gosto do jogo. Mas pra jogar assim, eu prefiro o Alpha 2. Não, mas eu também tenho o mesmo pensamento igualzinho do Old também. Mesma coisa. Eu acho o 2 mais então limpo. Então eu vou mudar minha opinião. Eu gosto do Alpha 3, então. É outro que tomou a pauleira. O Alpha 3 é aquele negócio de você mudar de velocidade. Aquele negócio já funcionava. Verdade, agora você via a diferença. Ah, era muito bom o jogo. Os cenários eu achava mais trabalhados do que o outro. Nossa, o cenário já é tudo muito top. É um jogo perfeito que teve a versão pro Game Boy Advance, né? Um milagre aí também. Da Capcom. O Advance a gente até entende. Mas agora a versão lá do 02 pra o Color, mano. Não, que 02 é um. O 2 foi pro Super Nintendo. Foi certo. O 01. Game Boy Color, o 2 pro Super Nintendo. Não, cara, mas o 3 é o Game Boy Advance era um Super Nintendo. Cara, beleza. O Super agora, Nintendo rodou agora... peidando o 2, peidando. Mas mesmo assim, ainda é coisa. Agora o Game Boy Color, rodar tipo 01, meu. De loucura, o 1 e o 3 do GBA, pra mim, acho que foram demais. Não, pra mim, o GBA ainda é mais aceitável. Agora o porque rodou lisinho, cara. O jogo rodava lisinho. Não era igual um PSP, mas rodava lisinho. Esse 03, a versão que eu joguei muito, assim, foi a do Dreamcast. Nossa, era Altos Combates. A do Dreamcast, é. Nossa, era a versão, tipo, eu acho a melhor versão que tinha, assim, pra os joguei. Até saía do PSP, né? Do PSP foi a definitiva mesmo. É, mas o PSP, como você jogava contra o jogo do Dreamcast, você jogava contra. É, online, ué. É, online. Eu tô falando um contra o outro. Eu não tô falando desses jovens de hoje que nunca jogou frente a frente com outra pessoa. Tô falando quando você pegava um controle e o outro aqui. No meu tempo era tudo mato. Vai começar. A do Dreamcast era muito boa, mas a do Saturn ainda era melhor do que a dos PlayStation. Ah, bom. Pensei que você ia falar que a do Saturn era melhor que a do Dreamcast. Não. Porque é da mesma série. Mas o Alpha 3 pro Saturn, caraca, é um jogo, além de ser raro pra cacete, é caro pegar, mas o jogo era bacana. Também, né? Porque quem tinha Saturn nessa época? Já eram poucas pessoas que tiveram Saturn. E quem ficou com Saturn até sair 03? Nem os piratas quiseram. Eu fiquei até queimar. É, eu fiquei até queimar, mas não cheguei a jogar na época nesse aqui. Mas depois eu joguei no Saturn, na casa de um amigo. No Saturn, esse jogo. Mas o Alpha 3, puta jogo da série Alpha, que acho que deveria ter sido lançado antes daquela tragédia do 3, no início. Aí depois terminou, fechou com chave de ouro, começava as mudanças, né? Vinha com 3 e tal. Só que a Capcom queria atropelar tudo, né? Queria abraçar tudo ao mesmo tempo. A Capcom é desse jeito, né? Não, mas eram outras equipes, né? Pode escrever outras equipes. Então, Já falaram do sistema de barras lá, que eram 3, falaram, né? É, não. Nesse Alpha, tu não tinha necessidade de apertar os 3 botões ao mesmo tempo. Ah, é verdade. Forte. Verdade. No Alpha 3, você apertava o forte, já era o 3. Já era o 3. O nível 3. Tu apertava o médio, eram os 2. É. Nossa, isso aí ajudou pra caramba, foi bom. Ajudou? Nossa, mãe, não sei como é que eles enxergaram isso aí. Não sei como que a gente viveu tanto tempo sem isso. Ah, e no Alpha 3 tinha aquele chefe duplo, lembra? Aquele chefe duplo da garota, que era mó zoado pra matar. A Julie Jr. Ah, Julie Jr. Chefe duplo? As dolls. É, chefe duplo. Tu matava duas garotas ao mesmo tempo. Era mó zica, mano. Era mó zica. Quando eu vi o jogo, eu falei, caraca, você é pensa. As duas dolls lá. É, as dolls. É, isso. Pô, aí eu falei, caraca, isso aí foi tirada maneira. Tinha o Mode Tour, tinha muita opção. O modo arcade, né? O normal dele tinha bastante história. Assim. Antes de isso. Antes dos personagens. Antes de você encontrar alguém, você já adora. Depois, às vezes, durante batalha tinha história. O COD apareceu preso nessa. Não tinha as outras, lembra? Que a gente fica todo mundo ficava. O cara tá de presidiário. Que porra é essa? Aí ninguém entendia nada. Pior que é, e ninguém sabia de nada. Pra você ver como que a gente ninguém sabia nada, e ninguém né? explicou. Todo mundo ficava, caramba, por que ele tá preso? E eu achava mó da hora. Ele pegando pedra no chão, aí jogando faca, o pessoal pirava vendo ele. É a faquinha dele, é. Até hoje eu não entendo como é que a pedra parava o Hadouken, né? Mas tudo bem. Ué, qual o problema? O Hadouken não para quando tá com você? E o cenário dele é aquele cenário do Final Fight 1, não sei se vocês lembram. Final Fight 1. A parte que ele passava, lembra pelo menos, uma parte que ele passava. Ah, lembra, né? Podia, é igual, bom, porque não é igual, não é não, é igual, né? Porque também não tem como ser igual, pelos detalhes. Tem sim, porque ele podia refazer, mas é o mesmo. Mas você perceberia que era o mesmo, mas não é o mesmo. Mas foi uma, sei lá, acho que podia ter pelo menos uma historinha, né? Como é que o cara foi parar desse jeito. Mas fala, mano. É, quando tu zera com ele, mas no início... Não, no prólogo dele. É, não, no prólogo dele. Mas peraí. Não, quando tu começa a jogar com ele, aí ele vai falando de moleque naquela época que ia jogar no fliperama e ficava... Fora que a maioria das máquinas ainda era japonesa. Sempre era... Eu nem lia. Quando apareceu o texto, isso. Não, tava em. Tinha em português, sim. Não tinha essa máquina em português. Nem todas. Começou a aparecer um em vez de uma ou outra por aí. A maioria você via lá. E muitas vezes dependia do cara que era dono do fliperama setar lá pra deixar em português. Então, às vezes o cara nem sabia mexer. Então, ficava do jeito que vinha, filho. Uma coisa bacana, quem jogou, né? Pra quem não jogou, uma curiosidadezinha. O COD desse Alpha 3 tá no Final Fight 1 do GBA. Versão linda, linda. Quando você zera, você libera ele. E depois libera o Guy do Alpha. Não sabia, não. Joga com o código do mesmo estilo, preso com as correntes e tal. Joga igualzinho, muito bom, mano. Eu zerei 4 vezes aquele jogo. Usou o macro. Ah, com certeza. Ih, mano, é macro. Isso aí no meu Dingo, save. Tem no meu Dingo. Você precisa falar uma coisa que já sabe? Ah, só pra recordar, né? Pra... Ah, tá. Não, verdade. Tem no meu Dingo, save. Tá lá, tudo lá registrado. Temos Street Fighter EX. Como os dois outros jogos anteriores, o jogo também não conta com história. Que só isso? O mesmo plot. Bison e Garuda estão medindo forças para controlar o... Pois é, tem preguiça, né? Essa empresa aí tem preguiça. A Arika tem preguiça de... Não, mas esse foi mais preguiçoso ainda. Esse jogo é uma desgraça. Esse aí acabou com a franquia. Pra mim, o que eu esperei esse jogo? O que eu esperei esse jogo? E quando eu fui jogar, que triste. Quando eles anunciaram que ia ser dois jogadores ao mesmo tempo, eu pensava que assim, você ia estar, por exemplo, jogando lá com o Ryu. Quando você fosse dar o seu especial, ia vir um outro cara e ia dar o especial também junto, só assim. Não, aí quando você sai o jogo, você descobre que o cara tá jogando junto com você. Não, acho que o pior não é isso. Acho que o pior é o Ryu na cachoeira fazendo o Hadouken com as mãos todas tortas. Já viram isso? Só a mão torta. O cara tá tudo torto. A cara tudo torto. Ele tá todo deficiente. Mas a mão tá muito esquisita. A mão, tipo assim, tá caída assim, parece que ele deslocou o pulso, aí volta, depois volta pro normal, aí vem o Ken, faz um negócio tipo de... o jutsu. É horrível aquela apresentação. Aí começa, mano, a lutar do nada. Nossa, mãe. Olha a lista de personagens desse jogo. Tem Ace, Ryu, Ken, Chun-Li, Gaio, Zangief, Dalton, Blanca, Vega, Sakura, Dotrine Dark, Octo, Blood Octo, Cracker Jack, Skullomania, Sharon e Nanase. E aí tem personagens secretos. Bison, Sagat, Garuda, Shadow, Geist, Karen, Vulcan Ross, Arya, Pulon e Darum Mister, além do Ivo Ryu e o Bison 2. E o Shin Bison, né, que só joga sua máquina de controle. São praticamente todos, né? Só tinha adição do Ace, na realidade. Eu achava uma palhaçada aquele negócio lá. Às vezes você ia jogar, aí vinha a máquina com 4 caras juntos ao mesmo tempo, aí com umas barrinhas minúsculas. Sabe o que me lembrava? Aqueles jogos da Nintendo lá, que é tipo de... Smash Bros. Smash Bros. Eu achava mó quadra. Não, não. Tipo Smash Bros. Também não. Bros? Não, era uma... É, por causa daquele negócio das barrinhas pequenas. Por causa das energias. É, então, eu achava mó zoado. Barrinha pequena. É, porque quando você pegava quatro personagens, você tinha quatro personagens, mas a vida era pequenininha, não era a vida inteira. Não, ficou uma zona aqui. Cara, eu não lembro qual que é X que eu joguei, cara. Vou te falar sincero. Ele disse que era tudo a mesma coisa, ele não vai lembrar. A pior versão, os três a pior era versão. Tudo a mesma coisa. O X3 só tinha os gráficos levemente melhores. Não, os gráficos levemente. É bonito. Os cenários são. Se fizeram esse jogo só pra dizer que o Play 2 podia suportar um monte de personagens na tela ao mesmo tempo. É, mas eu acho que foi dali. Isso mesmo. Foi praticamente um lançamento, né? Foi, é de 2000. Tanto que esse jogo pro PlayStation é mídia de CD, não é DVD, CD, normal. Então, aí. E quando você matava o cara. Cara, você tinha a opção de escolher ele pra teu time, lembra? Ah, você podia recrutar ele. Ele ficava tipo no finish ring. No ganho, antes do game quer chamar esse cara pro teu time, esse derrotado? Yes ou no? Aí tu botava yes, aí ele botava no, ele caía. Pô. E também tinha umas ceninhas, dependendo dos personagens que você ia jogar, às vezes tinha umas ceninhas. É, antes de começar, tinha umas ceninhas. É, quando também. Tinha uma... Cara, se eles fizerem... Nossa, mano. Esse jogo é muito ruim. Não sei nem o que dizer. De um jogo tão incrível que foi o X1 e o X2. A desproporção também dos personagens gigantões na tela. Sei lá, eles tentaram fazer, tipo assim, vamos fazer um jogo mega foda, mas sei lá. Sabe quando a pessoa quer dar um pulo, um passo maior do que a perna? Aí, entendeu? Acho que foi isso aí. Foi por causa desse jogo que hoje eles não têm TV 4K e editam um jogo. Exatamente. Depois desse fiasco... Ah, então tá explicado. Depois desse fiasco, a Arica. A Capcom cortou... A verba da Arica. É. Mas tem que cortar, meu. Porque pensa, se fosse um jogo ruim, podia falar assim, não, porque era o PlayStation, era o meu 2, né? Eles não sabiam trabalhar e tal. Mas não é, esse não era o problema. O problema é que o jogo foi construído de um jeito que é ruim mesmo. É um jogo que é mal feito. Não é porque pelo fato que eles não sabiam trabalhar com o PlayStation 2. É o fato da ideia do jogo ter sido mal feito, mal executado. Na realidade, acho que é porque eu acho que o jogo não evoluiu, eu acho. Assim. Tipo, eu acho que ele podia. Ele podia ter evoluído. Erradas, né? Eu não tô dizendo na questão de jogabilidade, tô falando na questão de conteúdo. Tipo, essa questão dele, tipo, não apresentar nada, assim, tipo, sempre... Pô, ele não tem nem aqueles modos legais que tinha nos antes. Não, mas você não falou que dá pra recrutar os caras no modo história? Só isso, você tá jogando só e aí... Isso, não tem história. E aí, só isso, mano, o que você vai fazer mais? Não tem aquele modo tradicional lá que você luta um contra um até o final, não tem também. Não tem modo proibido? Pois é, não. Tem modo proibido. As animações estão mais loucas do que nunca, no final aparece até a... aquela deusa do Egito lá atrás, assim, esqueci o nome agora. Quando você mata no especial, antigamente era aqueles meteoros loucos. Agora aparece aqueles botam umas imagens. Cena, aparece uma cena, negócio. Cenas, é zoado esse jogo. Esse jogo foi uma decepção pra mim. E eu era mó louco por esse jogo. Eu fiquei tanto pra pegar esse jogo. Quando eu peguei, foi tão triste. Te imaginou que seria uma melhora, mas pelo menos a jogabilidade tá igual. É, a jogabilidade é igual, mas o tudo. A jogabilidade eles mantiveram. Só que até que negócio, você vai usar essa jogabilidade aonde? Esse jogo é uma porcaria. Eu jogava Versus só esse jogo. É, mas o Versus só fica legal se você pegar um jogador contra um, Eu peguei aqui a entrevista com o produtor do Ninin, da Arica, o dono da Arica. Ele disse que eles tiveram pouco tempo pra fazer o jogo. Ah, não é. E foi numa correria e tal, e decepcionou todo mundo, inclusive eles. Aí depois disso eles tentaram ter mais cuidado pra não repetir, só que não tiveram mais oportunidade. Eles já falam, cuidado com o quê? Ué, eles estão o quê? 10 anos pra fazer um novo, cara. 18 anos. 18 anos, mano, pra fazer um jogo. Onde é que esse jogo vai ser agora? Como é que vai ser agora? Mas ele ainda fala assim, tipo, se a Capcom quiser, né, volta. Jogou uma, né? Tipo... De repente, quando a Capcom vê o resultado, tiver um retorno bacana... Não, é porque a Capcom, eles não descartaram os personagens do lore, assim. Tipo, eles postaram no site deles que eles fazem parte da história. Como se fosse oficial os personagens do X lá também. How will the battle shape up? How will you win? Let's get started! Welcome to the world of Street Fighter 4! E no longínquo ano de 2008, produzido por Yoshinori Ono, nasce Street Fighter 4. Ono carismático. Altos memes da vida. E a história. Um ano após o lendário World Warrior Championship Street Fighter 2, acontece uma série de desaparecimentos de diversos lutadores pelo mundo inteiro. A agente da Interpol, Chulin, e o Major Gaia, a aérea americana decide investigar o ocorrido. descobre sobre uma nova organização que surge das cinzas da Shadaloo, sua divisão de armas, chamada The Sin. Nesse meio tempo, o francês Abel embarca junto a Chulin e Gaio em sua missão de infiltração à base das e ganha uma certa rivalidade com o sargento americano, enquanto Kami surge e passa a ajudar discretamente as garçons, deixando momentaneamente de lado sua vingança contra Bison. Ao ficar sabendo da ameaça, Ken buscou avisar o seu melhor amigo, já que queria verdadeiramente o Dark Hadou, ou o Satsu Hadou, para concluir um projeto intitulado Bliss, sei lá como falar. O líder da divisão de armas, Cell, organiza um torneio com o intuito de atrair Ryu e treinar seu poder. Como esperado, Ryu chega às finais, sendo alertado por Rose sobre o perigo que se aproximava. Ryu tem um embate com Cell, saindo-se vencedor, porém, seu Dark Hadou insistiu em despertar e, na tentativa de contê-lo, Ryu foca a energia em um Hadou, que dispara contra o projeto Bip, que estava quase concluído. Vocês notaram uma coisa? Mas uma coisa assim, importantíssima no início da história. Depois de acontecimentos de Street Fighter 2, The World of Hyrule, cadê o 3? Os caras nem eles. É antes. Esse jogo aí que tá. Ele se passa depois do 2 e antes do 3. Exato. O 3 é o jogo então mais antigo que tem na série. Esse aqui é o 4, mas o 3 na história é mais antigo ainda do que ele. E o 5 também continua. O 5 continua da onde? Continua depois do 2. É, depois do 4. O 5 já não é o mais. Não, né? Então tá. O 3 é o mais antigo. Isso aí tá virando uma palhaçada já, isso aí. Justamente, o 4 é o que começa a palhaçada. Você tem várias mudanças já. Tipo, esse foi o jogo que começou a pavimentar que o Akuma nunca matou ninguém. Virou politicamente correto o Street Fighter. O Akuma, né? É o pior assassino que existe. É, exatamente. Akuma nunca matou ninguém. O nome do cara é demônio em japonês, né? Nunca matou ninguém, né? O significado dele é demônio em japonês, não é isso, Akuma? É o pior de todos. É, então, como é que o cara é tranquilão agora? Meu Deus do céu. Acaba quando é que não, o Shungo Kusatsu lá, o Shungo Kusatsu. Era o golpe incrível que não sei o que, mas não serve pra nada. Toda vez que ele usa, não serve pra nada. O cara vai dormir só, depois ele acorda. Mas nesse jogo, finalmente, a gente conheceu o demônio do Gouken. Do Gouken, é. Que os caras faziam tanta coisa, caraca! O pessoal conseguia ver o Gouken no Street Fighter 2. Já lá é o Gouken. Então, já que o Cid tá conhecendo os personagens, vamos falar do personagem, né? Nesse jogo vinha lá o Ryu, Ken, Chun-Li, Gaio e Honda Blanca, da Altunda, Gap, Zon, Bourog, Sagat, Vega, Akuma. Aí os personagens novos, né? A Bell, Viper, né? A Sid Viper, é o Fuerte, Rufus, Self, né? O chefe, e o Gouken. E aí tinha os personagens desbloqueáveis, que era o Dan, Feilong, Kami, Saku, Gen e Rose. Não, mas eles vieram depois, né? Primeira versão não tinha eles, não. A Kami tinha no 4, sim. Ela era secreta. Desbloqueável, né? É, tinha que desbloquear. O Feilong e ela era desbloqueável. Ah, o Old tem uma história triste com o Street Fighter 4. O Old comprou a versão original. Ah, minha versão querida. Steam, é, Street bonito. Fighter 4. Não, do Steam não. Eu comprei um CDzinho. PC? Eu também tenho. Esse jogo, ele ativava no antigo... Games for Windows Live. É. E aí o que aconteceu quando falaram que... Tá até hoje aqui em casa. Quando essa porcaria ia continuar... Cara, não. Então vamos migrar. Só que o que aconteceu? A Capcom tinha anunciado já que ia sair o Super Street. E aí falou assim, então o que vai migrar é só o Super Street. A primeira versão não vai. Quem comprou, chupa. Foi isso mesmo que aconteceu. Eu fiquei com isso. Eu tenho a versão. Eu tentei vender depois, mas a galera não aceitou. Eu tenho ela aqui guardada, só de raiva. É, eu também guardei. Tá aqui em casa. A capinha, tem o teu código da live. Tem um negócio. Esse foi o último jogo de Street Fighter que teve de fliperamas grandes aqui no Rio de Janeiro. Ah, dos fliperamas. Pois é. Conhecido pelos meios normais, né? Porque hoje em dia já tem. Já tem o 5 aí já rolando no arcade lá em Caxias. Não, mas eu tô falando máquina mesmo. Fliperama lá, Let's Play lá do centro. Quando vocês viram a primeira vez Fighter 4, qual foi a sua reação? Eu fiquei, caramba. Esse jogo não é de Deus, não. Eu pensei. Tem coisa bonita. Eu fiquei maravilhado. Eu fiquei maravilhado, exatamente. Aí eu falei assim, realmente agora Street Fighter voltou de vez. Mesmo um impacto que tive lá anos atrás, lá com o primeiro Fighter 4. Meu foi um pouquinho diferente. Eu conheci o Street Fighter 3 na época do Play 2 ainda. Foi meados de 2000 e pouco, né? Aí eu vi aquele boneco 3D parecendo um gorila do Ryu. Aí, que troço é esse? Ah, você viu a prévia, né? O conceito, não foi? Aquela primeira versão que colocaram até no fórum depois. Não, que era não, bem tosco, nem fiquei sabendo, né? Disso. É, que isso aí ficaria mais abismado ainda. Tô falando da direção de arte mesmo. É, aquela parte da capa, né? Aquela cena da capa. Não, gente, né? O estilo do gráfico. O estilo do gráfico mesmo, todo mundo é musculoso pra caramba. É, tá muito musculoso. É. Eles botaram todo mundo musculoso. É muita luta, né? Fica forte. Aí, assim, tipo, e como justamente mudou pra 3D, você ficou mais claro ainda do estilo, que a mão é gigante, sabe? A mão e o pé gigante. Aí você tem, tipo, o pé do Ryu, tamanho duas cabeças dele. É uma coisa legal, assim, que eles colocaram. É aquelas, não, pra mim até olho horroroso essa direção de arte, faz. As expressões exageradas. Mas isso é legal quando faz especial, né? Exato, tipo, quando você faz especial, dá o zoom na cara do adversário. Tudo esse jogo é incrível. O cenário desse jogo é incrível. Aquele cenário lá que tem aquele hipopótamo lá atrás, tipo, aí tem um pôr do mudo, assim, um pôr do sol, os negócios. Nossa, é lindo. O cenário desse jogo é demais. Falar que eu gosto mais do gordinho lá debaixo do viaduto. Não, mas é o cenário desse jogo. Então, eu tô falando que os cenários desse jogo são lindos. Eu tô falando, tudo nesse jogo é impecável. Ah, mais ou menos, né? Os cenários são todos bonitos. Não, é, os cenários são muito bem feitos. Eu também acho. Fora que os caras, aí os caras conseguiram a jogabilidade, assim, deram um É, mais um up. Mais uma vez, a intenção primária desse jogo era, tipo, simplificar, porque o 3 tinha ido muito longe, né? Só que eles conseguiram fazer meio que com o reverso, né? Não, mas acabou Sim. que o jogo ficou técnico, só que ficou de um jeito mais, eu acho, mais fácil. Acessível. É, mais acessível. Tanto que o pessoal não tem muita dificuldade pra começar a jogar Street Fighter 4. Você nunca viu o pessoal reclamando. Enquanto que Street Fighter 3, todo mundo já fala, ah, é difícil jogar. Ah, eu acho não. Eu acho o contrário. Eu acho que pra você pegar o 4, assim que descobriu a fuxicar aquele Focus Attack ali, nossa senhora. Ah, mas já aí é uma coisa que tu não necessita fazer pra jogar assim. Só se tu quiser virar um pro player do Versus. Mas pra tu jogar de boa contra a máquina, dá pra tu jogar. Só se quiser virar um pro player. Não, mas isso aí, o Alpha, o 3 também é normal. O 3 eu já não acho ele muito complacente assim, não. Tipo, eu acho que a máquina, ela te bate achando que você sabe fazer o parry. É mais difícil, muito mais difícil. Tu pega o Third Strike lá e joga comparado ao 4, tu leva uma coça, mano. Eu pra zerar o Third Strike foi zica. Pra zerar o Street Fighter, Pra zerar o Street Fighter 4, tu pega o Zangief, faz 3 socos, fica girando, você fica caindo direto nesse troço, né? A CPU não é muito boa. A inteligência artificial não é boa, não. Não, mas ainda assim, o Street Fighter 4 é meio mais acessível, se você for. Ele é tipo ultra técnico, assim, complexo, mas faz a gente dar a ser mais acessível. Eu acho mais ou menos, cara. Tipo, os ultras. Tipo, o ultra do Gaio, eu olho aquele lista de movimento, eu não entendo o que é aquilo até hoje. Se não fosse ver um game fuck da vida. A versão que tinha aquela introdução com a musiquinha lendária já é só a partir do super, né? Não. Que a do contrário, 4 normal era contrário. Aquela... Indestructible. Não, Indestructible que é a musiquinha do 4. Depois a Capcom não quis pagar direito autoral lá pro... É. Falou qual é o nome dele. Aí deleta tudo. Deletou até o modo de galeria lá. Os finais não pode mais ver, não. Nunca mais pode ver o final do jogo. O Super, a única coisa que eu lembro que quando você salva é que habilitava aquele negócio, modo de você mudar a voz do personagem de cada personagem. Podia ser em japonês ou inglês, né? Personagem. É a única coisa que eu lembro. Aí dava pra botar também os temas. Escolher entre os temas. Ah, é, também. Depois habilitava. O 4, um negócio que eu acho da hora, assim, que ele já veio com aquela pegada pra você jogar realmente, tipo, online, assim, coisas online, assim, modos dele online, assim, é tudo da hora. Você fazer aquela sala com 8 pessoas ao mesmo tempo jogando, assistindo, o negócio vai mostrar. É, o online dele foi bem funcional. O 4, ele foi tipo um ultimato da Capcom. Tipo, o Ono tinha uma missão que era acertar o... Salvar Street Fighter, né? É, ou então eles iam parar de fazer por um bom tempo. Não, mas já tava um bom tempo. O problema também é que o Street Fighter 4, ele saiu em 2008. Não era só o Street Fighter que tava assim. Tipo, jogos de luta em geral estavam meio... Exatamente. Em um declínio, assim, já tava meio mal. Mais ou menos, né? Porque você teve nessa época que não teve Street Fighter, foi justamente o crescimento do Tekken, cara. Que era? Mas ninguém nunca liga pra Tekken. Você teve a ascensão do Tekken no Soul Calibur nesse meio tempo, cara. Não, você tem que entender que nenhum jogo de luta desses jogos que você tá comentando tem a força do Street Fighter. Não, mas eu tô falando, mas esse não tem, você fala como se não existisse nada, cara. Não. O que eu comentei, tá falando da massa. Vinha num declínio, os jogos estavam tipo, numa descrença. Menos pro pessoal do King of Fighters 2002. King of Fighters tava uma porcaria. Que até hoje bom, tá King jogando. King of Fighters tava na... Vai muito gente, bem, obrigado. Mortal Kombat tava uma droga. Tudo esses jogos tava tipo, na descrença. O Mortal Kombat tava feia coisa mesmo, né? O 4, ele seguiu a mesma progressão de todos os outros, né? Teve o 4, depois veio o Super, eles disseram que não tinha como fazer um upgrade na época. Sempre tem essas histórias, né? Não foi. Não tem sempre tem um caô. Aí depois quando anunciaram que ia ter o Arcade Edition, eu não, mas agora vai ter. Arcade Edition. Mas teve o upgrade. E aí depois veio ainda o Ultra, né? com a enrolação master do novo personagem, que no final decepcionou todo mundo. Nossa, pode crer, eu tinha esquecido disso. Verdade, teve aquele negócio lá que era a DeCapri, né? Exatamente. Tempão, frescura, não, uma nova personagem, não sei o que lá. Não, um novo personagem. E aí mostrava só alguma coisinha. É, não, e tinha artworks do Retsu aparecendo, e todo mundo achando que era ele. Eu tinha esquecido de sair, é verdade. E aí, de repente, quando aparece em casa, eu lembro que o pessoal fazendo um auto-game, assim, zoando. Não, mas isso também já tava no fim da vida, né, assim, o jogo, por assim dizer. Em 2016, nasce Street Fighter V. E a historinha, anos depois de se sacrificar para parar Bison, Char, né, o Nash, desperta em um túmulo e é instruído por uma mulher chamada Ellen para recuperar um item de seu velho amigo Gaio, que o ajudará a destruir Bison. Enquanto isso, a organização Shadaloo inicia seu plano secreto chamado Operação Chain, lançando 7 satélites artificiais em órbita, conhecidos como Black Moon. Rashid infiltra-se na base principal da Shadaloo à procura de um amigo que foi sequestrado por ele, mas é descoberto e derrotado por Feng, que rouba uma peça-chave. Logo depois, ousa criando um pulso eletromagnético que deixa Nova York em caos. Depois de tentar parar Bison e seus subordinados em Nova York, sem sucesso, Gaio e Chulin são atacados por Char, que tenta pegar as peças que foram enviadas para ele, e ele foge logo depois. Char então se reúne com Ellie, que também convenceu Rashid e Yuri, sei lá como fala, para formar aliança com eles, para recuperar as peças para parar a Operação Chain. Na posse da mesma informação, Karen convoca guerreiros de todo mundo para dar a reunir as peças antes da Shadaloo. Todos eles respondem ao chamado de Karen, exceto Ryu, que fica atrasado por um tempo para treinar ainda mais seus Satsu no Hadouken. Enquanto os guerreiros... tipo Goku. É verdade. Enquanto os guerreiros viajam pelo mundo em busca das peças, eles são repetidamente atacados por Nekari, um antigo deus de luta azteca que aparece em tempos de crise para desafiar os lutadores vivos mais fortes para devorar suas almas. Lembrando que quando você termina o jogo, essa que aparece aqui, Ellen, os créditos mostram que o nome verdadeiro não é Ellen, Colin, né? É Colin. Né? Que é a secretária. Não, a secretária de quem? Do Gil, meu xará. Do Gil. Mas antes da gente começar a falar do jogo, a gente tem que falar sobre o melhor meme que já criaram na internet, que foi o cortador de grama do Rashid. Ah, Rashid virou tema musical de qualquer exatamente. Coisa. Exatamente. Senão depois o pessoal me bate aí se eu não falar isso daí. E Street Fighter V veio com aquele negócio de ser dividido por DLCs, né? Season. Veio com personagens, né? O Bird, Kami, Chulin, Dalsin, Fan, Karen, Ken, Laura, Bison, Nash, Nekali, Mika, Rashid, Ryu, Vex, Zang, S. E aí depois teve aquele negócio, Season 1. Aí adicionaram lá o Alex, o Borog, o Gai, Aibuki, a Jury e Uriel. Aí Season 2. Adicionaram o Akuma, o Abigail, Ed, Colin, Menant e Zé, sei lá como fala. Sei lá como fala isso aí. E Season 3, Blanca, Cod, Falcon, G, Sagat e Sakura. Pois é, essa aí foi a polêmica pela expansão do Street Fighter 4, né? Ela resolveu fazer assim, né? DLC, pra ver, né? Se pelo menos ela não se queimava tanto. Exatamente. Né? Ela se queimou no 4. Acabou se queimando mais. Isso que eu ia falar, mas o pessoal acabou vendo com os olhos piores ainda. Aí ficou mais mal visto ainda. A ideia foi boa, é porque ela colocou o Fight Money, mas colocou é muita diferença. Difícil o acesso pra você pegar, você tem que ficar craftando, vamos dizer assim, muito tempo pra conseguir Fight Money pra comprar um personagem. Aí ela acertou não na ideia, mas na execução ela fez errado aí. Errado pra ela não foi, né? Ela achou bom que quer que a gente gaste dinheiro, né? É lógico, a gente que sofre. Uma coisa que também o pessoal também viu assim um pouco de maus olhos com o Fighter é um negócio que o Kento Tetsu tinha comentado lá atrás, que foi a justificativa do Kento, que ele comentou que Street Fighter sempre tinha uma grande mudança, tipo, 1, 2, aí pro 3, e aí o pessoal justamente falou que, tipo, do 4 pro 5 não teve uma grande mudança, assim, visual, e o pessoal também falava assim, é praticamente como o 4, não, eu tô falando que o pessoal comentava assim, é praticamente o 4 só com... Não, a princípio sim, no primeiro trailer, no primeiro teaser, né, que apareceu porque o primeiro tava meio cru ainda, né? Não mas tinha... mesmo depois que o jogo já tinha saído e tal. Não, porque a direção de arte não mudou também, né, cara, o graficamente, cara, do 1 pro 2, é diferença absurda, do 2 pro Alpha, virou desenho animado. Aí do Thunderstrike, você tem bem mais detalhe, muito mais frames. Aí do 4, 3D. Só que aí do 4 pro 5 você tem a mesma direção de arte do bombado, só tá mais deficitado. Eles tinham aprimorado, testado. Né? Eles chegaram a testar, fazer uns protótipos de um modelo mais realista, né? Tem umas screens, assim, tipo, deles proporcionalmente bem feitos, assim. Que alguém me explica por que, que o Nash tá com a metade do corpo verde. Até hoje eu não entendi isso, grampear. Eles grampearam ele quando morreu no 2, como ele morreu no 3. Juntou os dois e fez isso aí. Uma parte mais podre, né? E outra não. É, porque uma parte é do 2, a parte aquele é do 3. Aquele negocinho que tem Nash, na testa é o botão de liga dele. O final de verdade é, tipo, eles desconsideraram o 03 e o final dele... Ele levou aqueles tiros lá do helicóptero na cachoeira. E a cachoeira, no 5 lá, aquela waterfall lá, ela é embaixo daquela cachoeira do 02. Então ele caiu lá de cima e a Colleen foi lá, resgatou ele e ressuscitou ele. Só que ela utilizou do Eleven, que eram os corpos que o Urien tava fazendo pra poder fazer o usador perfeito. Ele queria pegar os golpes dos personagens, que depois virou o 12 do 3. Do modo história do mercado é que todo mundo tinha uma expectativa sobre ele, que diziam as teorias que ele era o originário do Satsui no Hadou, o poder dele, né? Aí chegou lá no modo história, ele só enfrentou os caras, apanhou e sumiu. Virou uma meleca e sumiu. Não tem nada demais. Levou um soco do Ryu e foi embora. Outro negócio também que foi um burburinho também foi aquele negócio. Só sai tipo pra PlayStation 4, né? E PC, né? E aí não tem pra verdade. E PC. Uhum. Da Microsoft, né? E aí sempre ficou aquele negócio, né? Será que a Microsoft não quis ajudar? Não, é porque já tinham anunciado que o próximo Street Fighter sairia em 2018, agora que saiu o Arcade Edition, as coincidências. Só que já tava desgastado, né? Tipo, todo o torneio e tal, o Ultra já tava bem. Eles não sabem mais o que fazer, eu acho. Tipo. Então, mas aí o que eu queria dizer de não ter lançado em 2018, antecipar o lançamento. Isso, né? A Sony sugeriu não, tipo. Ofereceu, né, um patrocínio aí. Mas aí será que não foi aquele negócio do crossover? Que aí a Capcom tinha a ideia já do crossover. A Capcom tinha a ideia do crossover, fica multiplataforma e tal, né? E aí a Microsoft não quis. Teve esse boato também, né? Mas o pior é que depois o jogo virou, né? Quem tem mais treta com isso é a Sony hoje em dia. A Microsoft também falou, ainda depois veio com aquele negócio, né? A gente também não podia gastar muito com o Street Fighter 5, sendo que a gente também tem o nosso jogo de luta. É, né? Ela postou no Killer Instinct. Porque o Killer Instinct que estreou com essa questão da Season. Ninguém comentou do bafafá no início do cenário do Brasil, que tiraram o Cruzeiro do Norte e botaram uma taça. Não, nunca, não, não tiraram, nunca, nunca colocaram. Nunca teve. É, nunca teve. Não teve bafafá nenhum. Tá, olha o Cisne querendo inventar. Na paisagem natural. É um negócio tipo, zoa, colocaram. Não teve bafafá nenhum. Você que tá querendo inventar. Não, aí. Teve sim. Você teve sim. Pessoas levantaram a polêmica e aí sim você viu que o Cruzeiro tentou direito de imagem da Arquidiocese do Rio de Janeiro. Ah, é verdade. Não, que ela não quiser usar a imagem do... Não poderia, a Capcom acho que tentou. Não, foi. Não tentou. Se você chegasse com o dinheiro lá, que já você deixava lá, cara. A Capcom não quis pagar mesmo. Não teve, não, tipo, não quis nem conversar, cara. Só viu que, tipo, direito autoral, vou ter problema de direito autoral no futuro. Então, não vou nem usar, vou evitar problema. E a mulher, Laura, que é da família Matsuda. É, da família do Chan. É, da Laura você tem todo, a Laura também tem, pode falar do anúncio dela, cara. O anúncio triste dela. Todo mundo pensando que era o Blanca. O Ono, promovendo o jogo, tava fazendo teasers, tipo, como se fosse o Blanca. Ah, tá vindo um personagem brasileiro. Ele solta choque, que não sei o que. Vai ser anunciado na Brasil Game Show. Aí dois dias antes lança a revista japonesa. Aí galera, essa aqui é a Laura, beleza? Porque tiraram a foto do lado, assim, da imagem, assim, que ia ter da... E não foi o Kira. Não, foi uma revista oficial, foi um veículo oficial. Foi. Então tiraram foto, assim, postaram, aí falaram assim, personagem. Aí tiveram até que soltar um vídeo já antes, que já tava gravado, antecipado. E aí fizeram um vídeo novo depois. Nessa aí foi tristeza. Você tinha uma estátua gigante da Laura no Brasil Game Show, todo anúncio. Finalmente estamos respeitando o Brasil, depois de fazer um monstro verde e um jogador de basquete que gosta de apanhar pra japonês. Alguém explicou nesse 5 aí porque, como que a Laura pegou esses poderes de choque igual o Blanca? Da onde que ela tirou isso? Ela é brasileira. Não, sim, mas aí todo brasileiro dá choque, então. Lógico, é porque o Brasil. A explicação é porque o Brasil é o campeão mundial de raios do mundo. Então é muito provável que o pessoal daqui tenha poderes elétricos, tá vendo? Tem uma explicação. É, e o Chan? Daqui a pouco ela é parente. Tem do o Hadou Burst. Vai valer quanto? E o irmão dela? E o irmão dela? Hadou Burst. Xian não dava choque, não dava ele choque. Ele não aprendeu ainda. Não, quando tinha uma coisa lá quando ele jogava bola de basquete, às vezes dava um raiozinho na bola. Não. O Hadouken do Ryu no Killer Street Fighter 3 tinha choque. O Chan não. E aí? Mas é porque... O choque era blanco. Mas é porque ele também... Amazônia. Ele é renegado. Tomou muito raio na cabeça. Tomou muito raio na cabeça. Agora essa mulher não. Só se ela for parente do Blanca. Mais tarde vem pro DLC. Não, mas você tá querendo saber coisas que você só vai descobrir no futuro Street Fighter 6, 7, 8. Vai pra aí. Mas também agora. Quer não, saber tudo agora. Mas essas coisas não explicam, né? Tipo... Nunca vai explicar. Tem coisa que é jogo de luta. Gente. Não é pra ser explicado. É pra resolver na porrada. Agora os cenários são bonitos esse jogo, hein? Nossa, esse jogo é mó bonito. Então, o que eu acho lindo nele é que ele tem aquela pegada que eu sempre falei assim, meio tipo, aparece uma pintura assim, de aquarela, assim, sei lá, um negócio, uma pintura a óleo, sei lá. Não, isso era o 4, cara. É, no 4 a ideia começou lá, né? Não, mas é porque ele ainda tem o 5 que coisas, tem essa pegada. Os efeitos das magias, mano. Nossa, é mó lindo, assim, parece uma pintura o bagulho. Ah, já dentro do jogo mesmo. É, no jogo, tô falando. Uma coisa que o Street Fighter perdeu na transição pro 3D foi justamente as intros especiais. Não tem mais isso. Não tem mais, tipo, o Ryu e o Ken, quando começa a luta, eles dão um soquinho um com o outro, sabe? Ah, é aquela, tipo, animação. Verdade. Não tem mais isso. Perdeu fogo na transição pro 3D. E até hoje, não, nada. Mas uma hora aparece. Isso aí com certeza aparece. Já são dois jogos já. Mas isso aí não apareceu no segundo jogo do Street Fighter também. Mas apareceu no terceiro e no quarto. Então, você acabou de falar. São dois jogos. E se aparecer no terceiro é, dois quarto, sim e dois sabe. Não, né? Agora tá relaxado. Agora não precisa colocar, não. E antes da gente terminar, alguns jogos que tem participação de Street Fighter, além de vocês lembram, tipo... É, Street vs Tekken, o... Cyberbots, Capcom vs SNK, Capcom vs SNK, Final Fight, Evil Schools, Pocket Fighter, Puzzle Fighter, Tatsunoko Fighter, todos os versos. Ah, é, o Mega Man, aquele Mega Man vs Street Fighter, fã. E antes disso, o Mega Man X. Mega Man X tem o Hadouken. O Mega Man X4 tem o Magma Dragon, que é o Akuma. Como assim? Ué, você não lembra não? Que ele solta Hadouken, Shoryuken. Ah, e por que que ele é o Akuma? Não entendi. Ele tem o colar do Akuma. Referência ao Akuma. Cara, referência de Street Fighter você vai achar por aí até não acabar mais. Você vê como que Street Fighter é a série que matou, né? 31 anos aí, a gente nem consegue falar tudo que é jogo. Altos e baixos, passa raiva, passa alegria, tudo junto. Mas que vocês acha mais altos ou mais baixos? Mais altos, né? Ah, depende. Mais altos, né? Se for pegar pelos últimos dois anos, mais baixo. Não, mas eu tô falando jogos em geral, não pelo... No geral, no geral só alegria. Mas beleza, foi isso aí nosso especial dedicado aí ao Street Fighter, nessa franquia. Que tanto alegrou nossas vidas em infância, adolescência e hoje já, depois de velho, a gente ainda continua aí jogando. E falando mal. É, e que venha mais 31 anos aí, pelo menos, de Street Fighter aí, pelo menos. Que vem o Street Fighter Collection também. Estamos já aguardando. Exato, é. Beleza, vamos lá para o nosso leitor de e-mails, comentários e abusos. E-mails e comentários. Tivemos um comentário lá do nosso camarada lá, o Anderson Daylon de Carvalho. Daylon de Carvalho. Nome bonito, rapaz. Gostou, Silvio? Daylon, é maneiro, eu gosto de nome diferente. Daylon. Eu também, acho da hora. Então, é o Anderson Daylon de Carvalho. Luiz Bernardo, nome simples, chefe feio pra caralho. Porra, Bernardo, tá zoando você aí. Bernardo ainda tem que puxar o R ainda. Bernardo Luiz, nem é normal, né? Basicão. Nem... Luiz, mais básico que Luiz não existe. Não, Luiz, beleza. Ah, eu agora não tô ouvindo as ofensas, a internet tá cortando. Então tá bom mesmo. Uh-huh. Vamos lá, então. E aí, aqui é o Anderson, galera. Então, tenho que dizer que curto muito o podcast, escuto sempre. Até meu irmão Alisson, de 14 anos, curte também. E sempre fico aguardando os novos episódios. Gosto bastante do início, sobre os jogos que vocês estão jogando. E esse ano, acho que teve... Tá falando ainda do... No 2017, né? Porque tá falando do retrospectivo. E esse ano, acho que teve muita coisa boa. Principalmente com a Nintendo, que surpreendeu com o Switch. Mas a Capcom, essa é amor e ódio. É, lançou o Resident Evil 7, que pra mim, de longe, foi a decepção do ano. Podia ser uma nova subsaga. ou um game com outro nome. Depois ela lança Marvel vs Capcom 3 no PC, que me fez ficar maluco. Mas aí depois lança o Infinity, que é péssimo. E quando você acha que não tem jeito, ela não tem o Mega Man 11. A Capcom é isso, surpresas e decepções. É nunca, nunca dá pra confiar. E queria sugerir um episódio sobre o Saturno, só pro Cisne Negro contar mais histórias sobre o mexicano. Saturno, mas isso ainda vai ter um dia. A gente pretende fazer um episódio sobre o Saturno, só que... É dos consoles, já. O podcast tá tão devagar que vai demorar um pouco, né, Cisne? Uma hora vem. É bom que eu vou acumulando mais histórias e vou relembrar. Boa, né? Então, mas quando a gente tava no ritmo mesmo de a cada 15 dias, se a gente tivesse certinho, a gente já teria, já devia estar fazendo isso aí, porque já ia, a gente tá fazendo os videogames pela ordem, né? Já ter feito Master System, Mega Drive, tal, já tá por aí já. Mas agora, devagar, do jeito que tá, vai saber. Mas o que que você queria comentar do Resident, que ele tá falando? É, acho que decepção total, acho que é um exagero. Tudo bem que não foi fugir muita expectativa, porque a galera não botou os figurões lá, né? Policial, aquele esqueminha que a gente tá acostumado. É um jogo todo novo. Eu concordei só o fato de botar um spin-off. Mas ele quis dizer decepção. Poderia. Exatamente, por causa disso. Por causa que usar como canônico. Mas decepção do ano... Não, ele falou da decepção do ano, eu acho que não. Decepção do ano, assim, da Capcom, pra mim, foi o... Disparado foi o Infinity. Disparado, sim, sem proporções. É, isso aí foi ruim mesmo. Aqueles gráficos, pra mim, foi assim, a Capcom, eu voltaria tudo e falasse assim, não, peraí, repensa tudo. Não, mas até uma coisa, mas se não, é se não aí, tivesse não, lançado, não, é aí, não. Não teria os memes que a gente tem hoje. Ah, é, pode escrever. A gente não teria gargalhado com os memes. Não, e pior, é, acho que eles não consertaram? Eu nem fiquei sabendo mais, nem não, acho consertou. Apesar que o jogo já morreu também, ninguém... Já mesmo morreu, quem comprou, já nasceu morto. Quem comprou, o pessoal já ignorou e deixou lá. O pessoal nem sabe se atualizou. Falou, ah, não quero mais essa porcaria. Deixou lá. Aquilo ali, aquilo sim foi a decepção da Capcom. O Resident 7, pô, tá com os gráficos ok, tá bacana, a jogabilidade tá boa, só que é um spin-offzinho da série. O Old não comprou. O Old que eu sei também DLCzinho, não gosta. Ainda botaram lá, uns modos de botar o trazer o Leon e tal, pra dar uma revigorada. Então, mas o Old também é um não gosta. Bom, aí. É um jogo bom. Só gosto quando o Cisne joga. Aí ficou bom. Aí fica bom. Já disse isso. Mas beleza, então. E foram esses nossos e-mails e comentários do episódio 51, Retrospectiva Gamer 2017. E como esse povo faz pra mandar e-mails, comentários, tapautau, bip, sei lá que mais que existe aí de comunicação nesse mundo. Ah, pode ser pelo e-mail, neoplayerpodcast@gmail.com, mandar mensagem, alguma coisa assim mais pessoal, né? Pra cada um do participante, né? Não fala muito pessoal, senão daqui a pouco o pessoal vai começar a mandar nudes aí. Não, a intenção é essa. Mulheres, tá? Homem, gente, tá passando. Mas, se quiser mandar aí pro Dissection, pro Old, eles curtem. Aí, Facebook, né? O Player Podcast. O Twitter tem o underline, né? O Player Underline, que é aquele ligação direta pra gente. Sempre tem um ouvinte aí, alguém conectado pra te responder ao vivo 24 horas por dia. O nosso sitezinho, né? O playerpodcast.blogspot.com.br, onde tem os reviews, tem alguma notícia aí de alguma coisa. Tem os nossos episódios todos lá arquivados. Quem quiser, quem tá chegando agora, quiser acompanhar, conhecer o trabalho bacana que esses três integrantes aí estão fazendo, vale a pena conhecer. YouTube, né, o Play Podcast, tem nossos vídeos de jogatina, bacana, também tá arquivado lá no nosso sitezinho, jogatina, e o nosso ronaldinho.com, né, o Play. Nunca poderá esquecer, nunca poderá. Pensei que você já tá esquecido, porque ele tá driblando todo mundo. Jamais. Só que nesse episódio ele não driblou a gente. A galera deu uma esquecida, tá devagar. Ah, também é festividade, final de ano, a galera tá meio assim, desanimada ainda. Só nesse momento que o ronaldinho.com fica devagar um pouquinho. Porque lá é o bagulho pois ferve. É, não, porque durante o ano é ferve de erva. Tanto que a gente até tava deixando passar mensagem, você viu, né? De tantos comentários. Pois é, a última vez a gente deixou, pede desculpa aí pro Kenzo, mas passou uma falha enorme de coisa. Mas que da foi gente. Corrigida. Não, mas que foi corrigida. Foi corrigida a tempo. Mas beleza, então. Eu só escuto. E mantendo as tradições. Tradicionais dos tradicionais do podcast, quem vai pedir a música de encerramento desse episódio sou eu. Lá vem bomba. Melhor ir embora. Já prepara. E já que a gente falou de Street Fighter, falou do mesmo jogo, um monte de coisa, tomou Street Fighter tudo, é lógico que eu vou pedir também mais Street Fighter, só que em vez de ser música do jogo, eu vou pedir música da abertura do Street Fighter Victory, que quando eu era criança, acordava aos sábados, toda manhã, pra escutar a musiquinha lá. Como eu gostava daquela música. música. Aquela introdução, né? É, vai dizer que vocês não curtem essa música. Não. O que é isso? Todo mundo gosta daquela música. Ah, eu não gosto, não. Você não gosta? É um herege. Não gosto, não. Não gosto, não. Minhas manhãs de sábado, três músicas que eu marcaram naquele tempo lá. A abertura do Fly, depois vinha Street Fighter 5 e depois Dragon Ball. Era esse Street Fighter 5? Street Fighter 2, Victor. Que isso? O que que tá acontecendo? Disseram que já veio do futuro? Tá aprovado essa ou não? Essa música. Essa tá, essa aí pelo menos escapou. Mas me diz aí, qual a versão que você escutava? A brasileira? É lógico. Que era que passava no SBT. Cara, mas é muito chato aquilo. Você já gostava mesmo? Combate, não me assusta. Ah, não, tá bom, já tá, deixa eu tocar. Não precisa cantar, não. Beleza, então. Oh, eu ia cantar, o Bold nem deixou, mano. É, não, ninguém quer ouvir. Tá, não. É muito ruim. É muito encontro ruim. Do mais forte. A gente tá em busca do mais forte, pô. Ninguém batia do Mega Man. Mega Man era imbatível. Tá bom, então. Beleza. Ele é puro aço. Tá bom. Ele é puro aço. Tá bom, filho. Mas foi isso aí, nosso primeiro episódio de 2018. Já ia falando 2017. E 2018 é que o Cisne fica cantando aí. A gente perde até a noção do bagulho. Foi isso aí, nosso primeiro episódio de 2018. Daqui 15 dias, semana, meses ou anos, tem mais. Falou. Aê! Columbia TriStar International Television. Street Fighter 2. Street Fighter 5 saiu do beta. Que lag! Deus. O outro tá falando desse jogo desde 2016, 2015, sei lá. Dois anos pra sair do beta. Pois é. Depois fala de paladins, a galera. Cisne Negro. Enfim, temos o Street Fighter, agora veio. Agora eu acredito. Sabe o que é o pior? O Cisne ainda me usa o pior exemplo pra falar de paladins. O jogo não só não saiu, como já tá, tipo, morrendo, assim. Nem naquela revista dos 10 jogos mais jogados do Steam, ele já entra mais, assim. Ele não fica nem em 10. Quer dizer que já era. Ele tava em 18º, mas subiu pra 13º. Então já era esse jogo, você morreu. Não morreu nada, já tem muito jogador. Tem tá muito jogador. Bom, tá bom. O Cisne joga com o boot. Nem joga pois mais. É. Ele tá mandando a namorada dele. Ele tá mandando a namorada dele jogar e tá com o Miguel aí. Muito bom, lindo. Tá bom, tá bom. Ah, é, Cisne, conta a sua história então. Aproveitando que das revistas em quadrinhos, o Cisne tem a história do golpe do Gar. É isso. Ah, é. Vem cá, vocês não conheceram uma revista baseada naquele desenho do SBT? Só que não aquele bom, não o Victor, aquele não americano bom, que é com a mão desproporcional. O cara levanta o dedo assim, correndo. É maior do que as personagens, lembra? É, parecia aquele desenho do Turma então, do Bairro. Esse anime, além de ter o anime, teve um gibi. E a única pessoa que comprou foi o Cisne. Fala aí. Eu também comprei. lembra da cena clássica do Gaio tava voando avião naquele caça dele? Aí ele passa, Gaio sente uma sensação estranha e para. Aí ele tá assim na montanha e fala assim, agora ele sente como se ele pudesse, e aí ele, pá, Sonic Boom! É assim, nasceu o Sonic Boom. Porque ele atravessou a barreira do som. Lembra dessa cena? Meu Deus, foi assim que nasceu o Sonic Boom? Da revistinha, pô, isso aí não sai da minha cabeça. Falei, caraca, cara, então foi assim. O cara pega a pior inspiração, logo no pior desenho, pior revistinha. Tava... Ele não respondeu ainda, não? Não. Botei até uma foto minha sem deve camisa. Ter caído, se... Deve ter caído. Pra ver, se pra ver se motivacionava ele, mas não. Botou o quê? Uma foto minha sem camisa, mas não motivacionou, não. Com seu super físico? Físico? Rapaz, sumiu mesmo. Já era. De repente, se eu botar uma de sunga, ele aparece. Né? Tá maluco. Acho que cai o pênis dele, porque ele não tá nem lá na Steam também. Ah, então, ih, se não dá na Steam, o bagulho é sério. Ou ele conseguiu destravar lá o Dragon Ball e agora vai jogar, né? Ele conseguiu algum esquema. Tá certo ele, se fosse eu, fazia a mesma coisa. Tá bom, vamos começar logo, vai. Gravando? Hã? Quem tá gravando? Você tá gravando o que é isso? Porra nenhuma, ele entrou de zoeira, maluco, tô te falando. Eu espero que o Kenzie esteja gravando, né? Porque senão, como que ele vai estar tá comentando sem estar tá gravando? Tava já gravando, né, Kenzie? Esse opa claro. Dele... Tava não. Opa, quer dizer, acabei de apertar aqui. Mano, então o que, que adianta falar, mano? Só quero ver pra editar o bagulho, tem que jogar fora. Cara. É, só cortar o blanco aí.